Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Tem jogos que são até muito bons, mas tem outros, meu Deus, como são ruins. Os piores jogos do mundo, jogos sem nenhuma diversão. Começando mais uma vez a sua 45ª edição! Acertou! Que lindo! Aí hoje tem tanta gente aqui que se ninguém ficasse empolgado nessa abertura, eu ia ficar bolado. Sempre o Matt Blitzer pra falar aê! E nessa semana aqui reunimos o bonde sinistro pra falar sobre os piores jogos do mundo. E é isso aí. Pra quem não sabe e tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. E essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Hoje eu vou tacar merda no ventilador e vou sair correndo, maluco. O mestre Splinter. Ah, não existe jogo ruim, você que bebeu pouco. O Senhor da Eternidade. Pô, então, o episódio de hoje foi feito nas coxas. Mas não sei se vão gostar. Atenção. agora, porra. O Fritz. Yeah, se vira na ordem aí. O Fritz. Por contas de... Boa. Meu pé é próximo. Vai, pode falar, eu deixo. Por conta de ser na coxa é que eu tô aqui. Segue. É um indicativo, né, cara? O Mamute! Também fui chamado em cima da hora, muito nas coxas, mas aí, não vale dizer Final Fantasy 3 que ele é meu, hein? qual é? Spoiler! O Na Base! Melhor jogador de Superman CT4 do planeta. Acordaram ele pra ele falar isso. Assim. Sabe que passou de 10 horas, já tá na hora de eu estar dormindo, mas tranquilo. Padrão. E o Pombo! Ó, não existe jogo ruim, cara. Ruim é não jogar. Toque seu próximo assim. Pra galera. E nessa semana nós vamos tacar o controle no chão de tanta raiva. Tanta coisa feia, tanta coisa ruim, tanta coisa zoada que ninguém vai querer jogar nem ouvir depois dos e-mails. Aí. Não sei se era de meu gato. Vocês antes, não? Não, coruja assim. Moleque, meu gato foi assim. Peraí. Pronto, tá bom. Depois tá dito, vai ficar bonitinho. Já é. Vai, bloco de e-mails. Take 2, né? A gente já gravou tudo, mas não tinha gravado nada. Então, agora com metade do ânimo e o dobro do saco cheio, se a gente falar uma piada assim, já... É, e ninguém riu do outro, é porque a gente já riu antes e agora não tem mais graça. Aí você acabou de gravar, só que esqueceu de botar pra gravar. Pois acontece, né? Acontece no mundo. Primeiro e-mail é do Dantares. Acontece na TNT. Acontece na TNT e no Eu Gosto de Jogos. Aliás, aproveitar que outra vez eu não falei, o e-mail é eugostodejogos@baixofrentesoco.com, o Twitter é baixofrentesoco, o site é baixofrentesoco.com. daquele jeito. O Dantares começa reclamando que ele foi trollado no penúltimo cast, porque fala que a gente se aproveitou da nobreza dele, porque ele esqueceu de colocar o nick, ou ele colocou o nick não apareceu. E aí a ninja inimiga o chamou e o apelidou de buceta carnívora. E aí ele questiona, que tipo de mente insana pensaria no nick desses para um sujeito do sexo masculino tão instintivamente? Ninja inimigo, velho, talvez esteja na hora de você começar a rever seus relacionamentos, cara. Tem que ver isso aí. Ou não, né? É, né? Tem que ver e rever, né? Não, todo mundo que toma o primeiro ninja inimigo roll sempre pensa isso, né, cara? Caralho, que porra é essa? O quê? Essa mulher aí falando essas paradas de... Ah, porra, tu mandou a internet. Mas depois que tu perde o cabacinho, aí tu Aí é só delícia. É, ele diz aqui, muito bom um cast sobre café. Aí é fazer aquela piada de novo. Pô, a gente fez um cast sobre café? Fala aí que teu pai comprou pra tua mãe. Pô, não, cara, eu não sabia que a gente tinha feito um podcast sobre café, cara. Eu acho que eu não participei. Mas gosto muito de café, eu sou grande fã de café. E, pô, meu pai ganha na loteria, né? A minha mãe trabalha, sei lá. Porra, padrão. E aí, porra, ele comprou de presente pra minha mãe uma máquina de expresso, né, cara? Aquela do George Clooney, sabe? Irado. Porra, bom demais, cara, essa porra. É caro pra caralho, assim, você compra um potinho de café custa um quinquilhão de reais. E a máquina custa, assim, trocentos bilhões de plutônio. Mas, enfim. É, não. Definitivamente não é coisa pra você ter em casa. Não é coisa pra você ter em casa. Pra você ter em casa, você tem que comprar aquela Dolce Gusto, que é da desse café também, com uma vermelhinha pequena, assim, R$300. Ela é cara também, mas rola. É, fora que depois tem que ficar comprando pó, é chato pra caralho. É bom você comprar no mercado aqueles potes de cappuccino. Nesse café? Não, eu comprei Nescafé. Aquele Nescafé, ou então aqueles de cappuccino, tu faz em casa mesmo. Melhor, esqueça do café, toma Nescau, né? Ou isso, né? Toma Energia Todd. Que dá gosto. Energia que dá gosto. Falou mentira, toma Mu. Falou verdade, toma Todd. É... Acho que a Nintendo está planejando lançar um console que faça voltar ao mercado tradicional e ainda assim atenda às necessidades do público do Wii. E para que todos fiquem felizes, esse realmente teria que ser um console foda. Mas também acho que podem acabar lançando o café como passagem de volta ao mercado tradicional e continuar lançando Wiis mais sofisticados, atendendo assim aos dois públicos e rumando à dominação do mundo gamer. Que eles já dominam, né? As vendas do Wii, o Wii somando o Xbox e o PlayStation dá 100 milhões e o Wii sozinho dá 83. Domina faz um bom tempo, né? Se somar o Wii e o DS, dá mais do que o Xbox, o PlayStation e o PSP somados. Talvez sejam gastos demais, mas considerando que é Nintendo, pode dar certo. O cast sobre meninos e jogos, que é um nome um tanto gay, por sinal, é porque as pessoas não entendem as referências cinematográficas dos... Não, mesmo que não entendessem, né? Caralho, sobre meninos e jogos é gay, cara? É, né? Deve morar no Vaticano esse cara. Não tem graça a piada duas vezes, cara. Só teve graça a primeira vez. Não teve graça. Pois é, cara, mas não sei. Tem que falar de novo, né, cara? Tem que falar de novo, que ele é explorador, né? Porque ele falou que foi tanto gay, foi muito gay, por sinal, mas foi muito bom mesmo. É, tem que ver essa pra ler, porque isso se chama explanação. Chama explanação quando você... Explanação, vamos botar uma tradução simultânea, uma legenda. Isso. Explanação é quando você, sem querer, você deixa escapar, você é viado. Por exemplo, antes de começar a gravação, o senhor Eternidade estava editando a parte do podcast, e aí eu falei com o Nijimigo, você vai chegar em casa pra gravar e-mail? Ele falou, porra, não, eu vou na academia, mas eu não vou malhar, vou só correr. Por quê? Ele vai chegar suado em casa, porque ele vai na sauna gay. Entendeu? Aí ele manda esse caô brabo aí. Esse caô brabo aí. Você se entrega nas entrelinhas. Nas entrelinhas, exatamente. Exatamente, quando há essa entrega. Ele disse que concorda comigo, ou com aquele senhor de 70 anos, no caso ele concorda com o senhor, eu só repeti o que ele falou, sobre um jogo de censura 18+, por exemplo, é pra maiores de 18. Então não tem que ter essas adaptar pra um moleque de 11, porra. São os pais que devem atentar à educação dos filhos para que não joguem determinado jogo, ou se jogarem, entendam que é só um jogo. Pena que no Brasil o nosso nível de cultura ainda é muito abaixo pra tais coisas. Cara, eu acho que é assim, se ninguém não tem 11 anos, quem quer ver violência e pornografia, pode ver, cara. Eu quando tinha 11 anos, até antes disso, porra, meu filme preferido era, porra, Predador. O que mais? Pantera do Brasil. Aqueles clássicos da sexta sexy. Porra. Isso, porra, né? Sem problema. Olha o homem que eu sou hoje. Não é? Porra. Aliás, tem que repetir, né? Quarta-feira foi aniversário do Sr. Eternidade, parabéns a ele. Parabéns, todos em parabéns a ele. Parabéns a ele. Mandem. Eu fiz 4 anos. 24, tá ligado. Mandem parabéns pra ele no Twitter, que ele vai responder pra todo mundo. É. Com certeza. Eu tô no Twitter todo dia. Eu boto no meu iPhone. Isso. E eu fico olhando. Isso. Olhando de 5 segundos, assim, lógico. Eu dou uma tapinha. Do teu iPhone, imaginário. Por último. O discurso do Mestre Splinter sobre a discriminação em cima de quem joga foi muito emocionado. Muito triste, muito real, acima de tudo. E o que ele disse no final sobre o que se aprende nos jogos pode se fazer até um cast só sobre isso. Porque realmente são inúmeras as maneiras que alguém pode ser positivamente afetado pelos jogos. Foi realmente um depoimento muito bonito do Mestre Splinter, ele chorou ao final. A gente teve que levar lenços umedecidos pra ele. E foi um depoimento muito bonito. E essa sugestão que ele nos deu aqui é muito válida. Vai ter realmente um programa só sobre isso. Próximo. A gente podia fazer um programa só de jogos de censura 18 mais também, né? Pode. Vai ser, hein? Vai ser daqui a umas 14 edições. 14 não, é 24 edições. Vê que não, né? Porque a gente tem muitas crianças. Aí a gente vai ser processado e tal. Então, por isso que a gente vai esperar 24 edições. Porque até lá, sai uma edição por ano, eles já vão estar maiores de idade. Pô, você tá esperando eu ler, é isso mesmo? Pô, esperando você ler. Pô, a gente deu mole, a gente devia ter invertido quem lia, que ia ser mais, né, menos idiota. Isso é verdade. Mas enfim, agora já era. É. Carniceiro do Além, que é o famoso host do podcast MMA Urgente, o melhor podcast sobre MMA do mundo, né? É. Faz muito sucesso na Angola. Assim. Na Angola, e Moçambique também. Moçambique, é. Porque, ao contrário de outros programas, ele não passa depois do almoço, entendeu? Então a galera lá consegue ouvir. Sim. Mas pode ver a hora que você quiser, né, cara? A hora que você quiser. Olha que problema. Mas então, ele dá aqui os 2 centavos dele aqui. As produtoras têm muito medo de serem rated acima de Mature, o que costuma acontecer durante as partes de desenvolvimento, forçando uma revisão do conteúdo. Quando um jogo alcança a avaliação mais alta, AO ou Adult Only, ele não é vendido em 90% das lojas nos Estados Unidos, gerando uma grande dificuldade de distribuição, consequentemente tendo um risco de fracasso comercial. Walmart, que é o maior varejista dos jogos dos Estados Unidos, não vende produtos Adult Only, inclusive acho que a GameStop e a Best Buy também não, então é foda. É. E esse é um dos motivos pelo qual quase não existem jogos eróticos entre esses frentes. Trocadilho! Boa! Abraços, e aqui está a famosa aqui, eu acho, pra vocês, exclamação, tá escrito, sent com my iPad. Ou seja, eu tenho um iPad, eu sou um MacFag, faz design nele da PUC, não? Eu queria tirar uma dúvida forte aqui, cara. Esse negócio de sent com my iPad, você manda por opção, ou é tipo, não tem como, talvez você manda um... Pode tirar, entendeu? Mas ele, o default dele fica lá escrito. Ele gosta, né? Olha como eu sou legal, tem um iPad. Isso. Aí tem um maluco que fala assim, não, é porque eu tenho preguiça de tirar. Cara, você só precisa ir numa configuração, e você remove esse negócio pra sempre. Ei, cara, essa porra, esse merda de iPad não serve pra nada, mas eu compro essa porra por causa do status. Entendeu? O status, eu tenho um iPad. Mas então, realmente, cara, é um problema sério esse negócio do Adults Only, né, cara? Problema sério. Os caras podem fazer jogos Adults Only e mandar pra aquela empresa Real Doll e vender, né? Vende com as bonecas. Compre uma boneca aí. Porra, mais demais. Aí, eu tava vendo um documentário outro dia que passa os motos fazendo essas bonecas, cara, é muito foda. Documentário, entendi. Eu queria ser criador de boneca Real Doll. Mas enfim. Eu queria ser beta tester. Beta tester, né? Mas enfim, alfa tester, né, cara? Alfa tester. Beta tester é perigoso. Se ninguém falar, boneco usado, é foda. Mas enfim, eu acho engraçado que tem jogos que, porra, são praticamente pornográficos, né? Tipo o próprio God of War ou Witcher. Que, porra, tem soft porn, claro, no jogo, né? Porra, tem cena de, a lá, Emanuele, né? De sexo na barriga e tudo mais. Feitinho, solta. E mesmo assim, eles são rated mature, né? 17 e mais, que é o normal para jogos com muita violência e temas adultos, né? Mas eu realmente acho que nunca vi um jogo do Tom, né? Nem sabe do exemplo do jogo do Tom. Talvez aquele mesmo, não seja. Não sei. Realmente. Não tem sexo, né? Mas talvez não precise nem de sexo pra chegar a essa classificação. A gente pode fazer uma pesquisa rápida aqui e dar uma. É 18 mais. Ele é 18 mais. Pra computador, pelo menos, sim. A capa de computador, acabei de olhar aqui, tá 18 mais. De PC. O de Wii tá RP. Eu não sei o que é isso. Rating Pending, então. Vamos ver aqui, ó. Top 10 games for the eyes only. Ó, pra Xbox 360 ele é M, entendeu? Ele é 17 ou mais. Então já tem essa. Tem de um jogo. O mesmo jogo, né? Pra PlayStation 2 também, ele é M. É 17 ou mais. O mesmo jogo recebendo classificações diferentes. Mais? Ah, aqui, o do Wii também recebeu M. O do Wii foi M. O que mas aí foi o Manhunt 2. Que eu tô olhando já, né? Já tá na zona. Enfim, o Manhunt pra PC ele é 18 mais. E não tem sexo, né? Então não precisa nem disso pra. Mas também esse Manhunt aí, cada coisa que você faz é triste. Aqui o e-mail do Cezão da Bahia, do clã TPD. Tô pegando demais. Ele diz assim: nunca joguei a série X ou Zero do Mega Man. Confesso que fiquei só nos primeiros títulos do Nintendinho, e mesmo assim foram poucas as vezes que joguei na casa de um amigo. Talvez eu tente jogar algum deles quando estiver sem fazer nada. No mais, abraço a todos. Tô pegando demais, foi foda pra caralho e pra caralho. Acabou o e-mail. Não, excelente e-mail. Nego gosta, né, cara, dos tags de clã que eu invento, né, cara? Sim, tem o SNK, né, que também que é. O Shenko, agora virou só no cabaço. Só no cabaço, né? Isso. A galera adota, e curiosidade, né? Que o Shenko chegou a ser uma companhia de snowboard, sabia? Como assim? Eles tiveram a divisão Shenko Snowboard. Pode procurar no YouTube aí, Shenko Snowboard, depois. É sério mesmo? É sério? Pode procurar. Shenko é Snowboard. Site? É site, é, no site do YouTube. Chegou a ter uma companhia de snowboard que abalou as montanhas do Colorado no final de 2007, acho. 2007, 2008, tipo isso. Shenko Snowboard. Pode olhar no YouTube depois. Bom, vai lá, o e-mail do nosso amigo nadador aí. Opa, e-mail aqui de novo do Michael Phelps, medalhista olímpico e campeão mundial de natação. E judô. E judô. Judô também? Porque, não, todo mundo já lutou judô, né, cara? Todo mundo já foi campeão carioca de judô, né? Ou karatê, né? Ou karatê. Meu pai, inclusive, é campeão de karatê. Nossa. Mas eu sou campeão de judô. Eu sou campeão, assim, juvenil das Olimpíadas do céu. Enfim. Do céu? Do judô no céu, cara? Mó vida boa, hein? Puta merda. Então, olá, pessoal do Divisão FM. Divisão FM. Aqui quem vos fala é o Phelps Brasiliano, ex-estagiário de direito e atual caminhoneiro narrador. Mega Man X é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos e o podcast foi sensacional. Ponto pra vocês. Minha única... foi mal. Opa, é bom. Minha única... foi o Yakisoba que eu tava usando. Foda. Minha única reclamação foi pro fato de não ter tocado o melhor tema da série de todos os tempos, a música do Tommy Eagle. Que tocou no Disco Ninja recentemente, por isso que entrou, né? Mas você pediu, a gente atende. É daqui que vai ter na sua eternidade, porque eu não sei tocar porra nenhuma. Uma palhinha zoada aqui. Uma palhinha zoada. Vai ser escroto que minha guitarra tá sem corda aqui, né? Chora. Acontece. Porque a música te dá muito. Ah, tá bom, vai. Tá ótimo, tá muito bom, muito bom. O último e-mail é do... Em caso não tenha reparado, eu toco guitarra mal pra caralho, mas eu me divirto, então foda-se. Cara, então eu não sei avaliar quem toca guitarra bem ou não, porque pra mim eu reconheci a música, tá bom. Aqui o Pyron diz: fala aí, seus band de funkeiro maldito, eu gosto de jogos, cachaça e pancadão. Galera, o cast ficou muito bom, sério mesmo. Pra começar, quando eu vi o tema, já fiquei com a expectativa lá em cima. Aí quando começou o cast, uma menina no fundo grita o lema da sexta-feira: Puceta! Só pra deixar claro que a menina, a única mulher que participou do Mega Man X, foi a Babs lá do Girls of War, e ela só gravou a abertura comigo. Depois que o programa começou, não teve mais mulher nenhuma. E a única pessoa que gritou buceta no começo do episódio foi o Daigo. Então... tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí, né? Tem que ver e rever, né? Ver e rever. E não sei. Enfim, vamos lá, né? Vamos, enfim. Pensei, opa, essa bagaça promete. Pra quem não sabe, sexta-feira é o Dia Internacional da Xeresta, dia de xereca tomar leite em canudinho. Eu conheço como dia da perereca tomar leite em canudinho, mas é isso aí. É o lema supremo da humanidade. Tá sendo, né? Tá sendo. Fiquei feliz mesmo que o pessoal tava animado e com vontade de fazer o negócio direito. Abordaram bem os principais aspectos da série, resumiram legal a história, o Daigo poliu as arestas, ficou show. Ou seja, ele sabe que é o Daigo. Ele reconheceu o Daigo durante o episódio. Mandaram do... Puceta! Ele achou... tem aquela voz... O Daigo tem aquela voz inconfundível, né, cara? Inconfundível, né? Poderiam só falar um pouco mais da jogabilidade e da dinâmica do jogo, mas tá valendo. Queria me aprofundar muito mais. Complexa, né? A dinâmica do Mega Man é complexa. Vamos explicar aqui rapidamente, então. No Super Nintendo, você aperta Y pra dar tiro, você segura o Y pra carregar o tiro e solta pra soltar o tiro. O botão X não faz nada. O botão B pula, o botão A, a partir do momento que você tem o dash, ele dá dash. Você também pode usar o dash dando dois toques pro lado. Eu acho que o R, ou é o select, que trota de R, uma isso, é o R, uma gezinha. A partir do momento que você tem... O start, você pausa o jogo. Se você entrar naquele menu maroto, né? E o digital, você controla o movimento do menu. Exatamente, isso conclui o nosso tutorial rápido sobre a jogabilidade, a dinâmica, né, do Mega Man. Não foi isso que eu quis dizer, mas foda-se. Queria me aprofundar muito mais no assunto, já que Mega Man X é uma das minhas séries favoritas. Só que aí ia falar pra caralho, então vou deixar só umas curiosidades interessantes pra quem curte a série. E são interessantes mesmo aqui. Primeiro, Mega Man X, Day of Sigma, lançado em 2006. É uma animação em vídeo que veio junto com o jogo pra PSP Mega Man Maverick Hunter X, remake do primeiro Mega Man X pra Super Nintendo. Este OVA conta a história que antecede toda a saga Mega Man X, imperdível. Cara, eu tinha visto 20 minutos antes de gravar, mas eu nem lembrei dessa porra. Porque é maneiro, mas tem umas coisas muito escrotas, tipo o Mega Man trabalhava pro Pinguim antes, tá ligado? É muito escroto isso. Ele diz aqui: a música do boss Shadow Devil do Mega Man X5 é um remix da música do castelo do Dr. Willy Mega Man 1. Sabe essa aí na guitarra? Ou qual é aquela do... Tananana. porra, viajei. Enfim, é, mas é por aí, é um remix disso aí, a música do Shadow Devil. Quando você enfrenta, chega, porra. Quando você enfrenta o Frost Walrus do Mega Man X4, os corpos congelados no fundo são o Tio Penguin 1, Blizzard Buffalo 3, Spark Mandrews 1. Você tem 3 Blizzard Buffalo, é isso que ele tá falando. E Mega Man X1. Ah, não, ele tá falando que o Tio Penguin é do X1, o Blizzard Buffalo é do X3, é óbvio. É burro pra caralho, caralho. Amigo, em Mega Man X1, o Zero não tem peitinhos, risos. Que bom, né? Só botou silicone depois. É porque não tinha estreado o Thor Hollywood lá ainda. Dr. Light tinha medo de ativar o X enquanto estava vivo, porque na sua época isso romperia as leis da robótica. É isso que é bizarro, cara, porque o que eu me lembre, no Mega Man, antes do X, o malvado, o Dr. Willy... O malvado do Mortal Kombat. Mas o malvado do Dr. Willy, ele não tinha sido caçado, não tinha caçado a licença dele de Robo-Man, porque ele fez uma parada com essa. É, exato. Violou a lei da robótica. Exato. E aí foi por isso que ele ficou, porra, frustrado que ele não tinha emprego e resolveu matar o mundo. É, aí o filho da puta do Dr. Light foi e fez, só não falou pra ninguém, né? Porque você sabe que, na verdade, Mega Man é tipo dia de fúria, né? Tipo isso. Então ele ficou puto que ele foi demitido e, porra, ficou achar todo mundo, foda-se. Entrou lá no McDonald's, eu quero um frio sem batata frita. O Dr. Light, tudo bem, porque ele é bonzinho, então ele pode dizer nada que quiser, né? É, esse mundo é uma merda escrota pra caralho. É, e ele também fala aqui que a música do tema da luta contra os Mavericks do Mega Man X é um remix da tela de escolha em Mega Man 2. E essa, desculpa, eu não vou lembrar qual é. Se o senhor tentar lembrar, ele vai guitarrar, aí também não lembra, então. Vou lembrar, então acho que se foda. É, a gente, eu vou ver se eu boto pra tocar, né? Se tiver tocando de fundo aí nos e-mails, é porque eu lembrei. É porque eu descobri. Sobre a vinheta... Eu lembrei na Wikipédia. Eu lembrei no YouTube. Sobre a vinheta nova, só posso dizer que agora você entende o que é dito. E quando mandei no Twitter que porra de vinheta é essa, não era pra se ofender, porra. Porque a vinheta anterior foi feita pelo Senhor da Eternidade com uma mão só. Porque a outra ele tava fabricando porra. E o resultado foi uma porra, porra. Como é que é o negócio? E, cara, ele falou que você que fez a vinheta anterior enquanto você tava tocando vinheta. Porra, vai se fuder, cara. Nego, fica te imaginando. Que eu faço nesse podcast é de alta qualidade, mesmo de tocar guitarra, claro. Isso, mas o resto que eu posso ver nesse podcast é de alta qualidade. É. Nego, fica... Essa merda foi o responsável do filho da puta do ninja inimigo, entendeu? É, nego fica achando que tu tá tocando punheta. Pô. Acho que nego fica te imaginando tocando punheta, cara. Que porra é essa? É, eu de vez em quando eu toco punheta durante o podcast, mas é raro, assim. É, mas, pô. Esse de hoje, por exemplo, não bati nenhuma punhetinha até agora. É, e quem nunca fez isso, né, cara? É. Enfim, última consideração. Esquece foi o melhor de todos. Superou de Final Fantasy disparado porque, 2 pontos. Primeiro, teve mulher gritando buceta. Não teve. Que na verdade era o Daigo, mas tudo bem. Na verdade era o Daigo. 2, a qualidade do cast tava foda. Verdade. Tá sempre foda. Terceiro, não teve funk. Aleluia. Isso é o que você pensa. Se você ouvir de novo, você vai reparar. Todos os casts têm funk. Porque às vezes tá escondido, mas todos têm. O melhor foi o que teve o funk do Michael Moore, cara. Que foi o Senhor da Eternidade que fez, por exemplo. Óbvio. Comentário do Matador de Velhinhas Saradas. Bom nick, hein? Bom, é genial. Porra, excelente nick. Ele fala, eu gosto de jogos de diversão, blá, blá. Muito bom, exclamação. Sou ouvinte novo. Órfão de vocês sabem quem? Sei não. De quem? Haha, achou que eu não ia falar. Órfão do... Caralho, que merda. Ele citou o nome do site aqui, falou aquele bando de filho da puta. Por que, cara? É site? Por que você chamou o cara de filho da puta? Porra, sacanagem. Site? Então vou cortar essa parte. É... Com o tempo, PS, como tempo e dinheiro eu não tenho nenhum dos dois, acompanhar o podcast me faz chegar o mais próximo de playar, etc. Não me abandona. Playar. Música dramática. Ou seja, um cara que tá falando aqui que não joga, né? Tá entrando naquela onda do Best Splinter, né? Da tristeza. E ele ficar trabalhando o dia inteiro, vou crescer na minha carreira e vou ser infeliz pra sempre. Vai na fé. Isso, exatamente. E o Paprika Boy Man diz: caralho, comentário imenso do El Mamute acima. O El Mamute tinha acabado de comentar acima. Ele fez um comentário com 4 parágrafos e 52 linhas. Ué, é quase uma poesia clássica, né, cara? De fato, deveras, é muito poético. E ele diz aqui: só queria ratificar que o que faz diferença do baixo frente e soco é o fato de ele ser um podcast num mundo que só faz vlog. E isso que é o mais fodástico. Cara, não. Tem uma porrada de gente aí que não faz vlog. Você tá muito Felipe Neto, hein? Vamos fazer um vlog? Vamos fazer um vlog. Vai ter peitinho no vlog. Primeiro vai começar com peitinho. Aí, se for... Quer moleque, eu vou virar fã. Moleque, a gente vai esculachar, né, moleque? Onde nenhum vlog brasileiro jamais esteve. Não vai poder nem pro YouTube. Foda-se pro YouTube. Tem que ser no Vimeo. É. Vimeo. Pornhub, né? Vai ser o vlog do Pornhub. A gente bota nos YouTube que se faz. Exatamente. A gente bota peitinho de cachorra. É peitinho de cachorra. Ai, moleque, eu descobri que meu cachorro tem 9 mamilos, cara. pô, tu descobriu que o cachorro... Meu cachorro tem número ímpar de mamilo. E que é uma cadela também, né? Não, tu sabe que... Olha pro teu peito e vê que você tem um mamilo. Você é uma mulher, seu merda. Porra, todo cachorro tem mamilo, animal. Cara, ignorante, né, cara? Cara, eu fiz 3 períodos de veterinário, meu irmão. É verdade, eu sei. Cara, mas eu não sabia que ele tinha a mesma quantidade de mamilos... Mamilos? De uma fêmea. Mamilas. Eu não sabia que o cachorro tinha 8 mamilos. Mas meu cachorro tem 9 mamilos, cara. Eu sei. O bizarro é que ele tem uma mais, assim. Pra mim, o bizarro é que ele já tinha 8. Eu não sabia que macho tinha 8 mamilos. Claro que tem, cara. Porra, 8? Pra que 8, cara? Não precisa de 8, não vai me aumentar? Eu não preciso de nenhum, cara, mas eu tenho 2 e não sinto nada. Cara, você tem 2 pra mulher passar a mão no teu peito, sarado, assim. Do dia que tu for sarado, a mulher passa a mão no teu peito, assim. Porra, mas a mulher não passa no meu peito e fica pegando meu mamilo, assim, fazendo carinho. Cara, no mamilo. Não fica, cara, mas quando ela tem nervos nessa região. Aí quando ela passa a mão assim, vai ficar eriçada, ele fica com o farol aceso. Aí você tá dando a modificação de que se ela continuar descendo, ela vai encontrar mais coisa, entendeu? Isso é resquício evolutivo. Porra, você não fez veterinária? Só estudou animal não racional, né? Vai se fuder, então. Vai se fuder. Não sei se você sabe, mas o clitóris é um caralho pequeno. É, exatamente, é. Não, não, pra você. Na verdade, o seu pinto é um clitóris que se desenvolveu pra caralho. Porque todo o feto, a princípio, é fêmeo. Fêmea é ótimo, é fêmea. Todo feto começa fêmea. Depois de algum tempo é que ele começa a desenvolver as características masculinas, se for o caso, tá? Então, essa, inclusive, ó, vou revelar pra você agora. Essa, você, embaixo, atrás do saco tem uma costura. Aquilo ali é a tua buceta costurada. Como é que é? Atrás do saco tem uma costura? Não, porra, tu tem um saco, ó. Cara, enfia a mão na calça, foda-se, não tem problema. Já tô falando aqui. Tá bom, você. Pera aí, deixa eu guardar minha guitarra aqui. Isso, guarda a guitarra aí, tá. Isso aí, não faça isso em casa, Bruno. É, se você for mulher, não, porque você vai encontrar outra coisa. Não, diga. Então, ó, tem o teu saco, tá? Tá sentado? Tá sentado, né? Tá sentado. Tô sentado. Então, tu se encurva um pouco aí na cadeira, fica meio deitado. Aí, beleza, teu saco tá indo pro teto. Embaixo do saco tem uma costura, porra. Entre as tuas pernas tem uma costura, caralho. Não tem não, caralho. Tem. Caralho, moleque, tu é bizarro. Tu não tem, moleque, essa porra? Pô, você tá falando do meu cu, bro? Que atrás do teu saco já tem o cu direto? Não tem um espaço. Esse papo estranho, bro. É pra outra porra, cara. Não tem um espaço entre uma coisa e outra? Cara, a parada é a seguinte. Eu acabei de fazer 24 anos e você tá lançando. O Lima nos mandou um link sobre Carmageddon e ele pergunta aqui, o que vocês acham, classicão? É, o link é do joystick.com, que por sua vez, né, traz um relato do VG247. Cara, eu gostaria de levantar um adendo aqui. Levanta um adendo aí. Cara, joystick é uma palavra muito peculiar, né, cara? Muito, muito peculiar. Peculiar. É um pau. É um pau que dá prazer, né? Que dá prazer. Pois é, isso é... Interessante, né? Quem aqui não se amarra em pegar no joystick, né, cara? Pois é, né? Pega no joystick, né? Pega na alavanca, né? Como é diriam. É bem peculiar. A palavra certa é peculiar, mano. Peculiar, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. É, o rumor diz o seguinte: o novo Carmageddon será um título independente, ou seja, indie, para os que gostam do termo, né? E o joystick diz aqui que o VG247 apurou, o VG247.com, apurou que uma fonte familiar ao assunto, né, disse que o retorno do Carmageddon não vai ser pela Square Enix, né, que foi a produtora, a publicadora do jogo original lá em 2099, não lembro mais quando foi, né? E que vai ser feito um anúncio oficial aí na E3, e que os direitos de Carmageddon foram vendidos a uma outra desenvolvedora, independente, né? Algum talvez especula-se que seja a Stainless Games, que desenvolveu os dois primeiros títulos da série, e que portanto eles podem ter comprado os direitos aí, embora o site do Carmageddon ainda esteja lá com... É site? É site, o site do Carmageddon ainda diz lá que se você olhar lá o domínio, diz que é da Square ainda, mas pode ser que não tenha sido transferido ainda, né? Carmageddon é, pra muita gente, aí, o pior jogo do mundo, né? De todos os tempos, né? Pra mães, padres, pastores, pra essa galera aí, eles acham o pior jogo do mundo. E tá voltando aí, né? Pergunta a você, Senhor Eternidade, sem tempo pra pensar, de primeira. O que você acha do retorno de Carmageddon enquanto jogo independente? Cara, assim, eu não era grande fã de Carmageddon, não, mas vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser. É assim, eu não gosto muito de jogo em corrida, não. Quero que se foda, na verdade. Foda-se. Tu quer que se foda, né? Quero que se foda. Tá bom, ótimo. Desde que não, não, não faça aquela versão com que vira zumbi. É, é porque aí já tem o. Né? Já tem o Zombie Driver, né? No Steam. Você vai lá no Steam e compra o Zombie Driver, que é bom pra caralho, porra. É de atropelar. Bom pra caralho, você forçou, mas tudo bem. Não, o Zombie Driver é bom pra. Cara, eu paguei, sei lá, R$3 no jogo. O jogo é bom pra caralho, sacou? Carmageddon, a gente comentou aí nos e-mails, né? A questão dos jogos adult only, né? Lembra que Carmageddon 64, por exemplo, ele foi lançado como Mature, né? Ele era pra 17 anos ou mais. Então também não era adults only. Ele escapou dessa do AO. Então vamos ver aí o que a Siphon Stainless mesmo, o que eles pretendem fazer. Se eles vão descer o pé no acelerador mesmo e comer o cu de todo mundo e mandar um foda-se, né? Ou se vão ficar de putinha, né? Eu só vou comprar se tiver peitinho. Que tenha peitinho. É isso aí. Tem peitinho, é. Só peitinho, porra? Peitinho não pega adult only só. Não, peitinho é violência, né? O que mais que essa aqui é peitinha também? Certa, que nem como diga o Dive. Porra, por que não, né? Enfim, faz parte do mundo, né, cara? Faz parte desse mundo. Olha só, pessoal, tem um link aí, dá uma lida aí no O Globo Online, o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, que a notícia aqui, lá na China, o pessoal tá colocando prisioneiros de campos de trabalho forçado a jogar WoW, a acumular gold. Eu ia ficar felizão, cara, se eu fosse... Tu ia, é isso que eu tô falando, né, cara? Eu ia falar, porra, tem que jogar WoW, é, beleza. Cara, é sensacional isso, cara. WoW, é MMO... Não... Olha o maluco, o... Como é que é o nome dele? O prisioneiro Liu Dali. Esteve no campo Jixi, na província de Heilongjiang. Ele diz, se eu não completasse minha cota diária de gold, eu era punido fisicamente. Ele não deu maiores especificações sobre a punição, né? Provavelmente ele cortava as bolas. Provavelmente iam colocar ele pra jogar Ragnarok. É, obrigado a jogar Ragnarok. É, não, é engraçado que lá na China realmente tem um negócio, né, de mercado de fábrica de gold, né, do WoW. O jogo que eu escolhi pode ser Beatles Rock Band. Eu posso falar assim: pô, Beatles Rock Band é muito ruim porque Beatles é muito ruim. Calma, vamos com calma. O cara que a gente dá opinião é que ela nunca tá errada. Ele é só uma opinião. Eu podia puxar um papo aqui, puxar um assunto sobre como a gente pode caracterizar um jogo ruim, mas foda-se. Vamos fazer direto. Eu quero, cara, saber. Se você. Pera aí. Se você não sabe que é um jogo ruim, você é uma pessoa feliz. É uma pessoa que se contenta com pouco, né? Com certeza. Acho expectativa. Senhor, é verdade, você que gosta de começar. Eu que sou o cara do começo. Então, eu posso falar de Final Fantasy 3 ou tá travado mesmo? Fala, porra. É teu, pegou, agora já era. Tu me ajuda, Mamute? Porra, te ajudo com toda a força. Co-op, moleque, aí. Co-op, agora. Vou mandar o co-op. Você está dizendo, Senhor Eternidade, que o pior jogo da sua vida... Não. Peraí. Antes de tudo, vamos chamar o co-op. Eu estou convidando o Mamute pra fazer uma partida e escolher o pior jogo do mundo. Ok. Você aceita, Mamute? Eu aceito. Vamos à luta. Declaro vocês dois. Pelo poder investido pelo estado de Nova Jersey. Cara, eu vos declaro Deus. Player 1 e Player 2. Shaq Fu, cara. Shaq Fu do Shaquille O'Neal. Shaq Fu. Cara, Shaq Fu é tão ruim, que existe uma organização não governamental na internet que se dedica a comprar e recolher todas as cópias desse jogo pra destruir. Cara, você jogou esse jogo? Eu joguei pra emulador. Cara, eu vou te falar a pior. Eu aluguei essa porra. Ah, tá de sacanagem, você alugou. Eu acho que eu aluguei mais de uma vez, tá ligado? Porque eu aluguei uma vez e não consegui jogar. Porque eu aluguei, sei lá, NBA Jam e Shaq Fu ao mesmo tempo pro Mega Drive. Aí só NBA Jam, NBA Jam, NBA Jam, NBA Jam, NBA Jam. Aí o Shaq Fu não joguei, devolvi. Aí depois dava lá de novo. Shaq aí, você sabe o que é isso? É o dono filho da puta da locadora. Que você é uma criança inocente. Aí você fala: e aí, tio, me diz aí que qual é a boa de alugar esse final de semana? Tem esse jogo aqui que sempre sai. É Shaq Fu. Shaq Fu New, mané. Ele sempre sai. Porque você fala pra ele sempre sair. Decepts, que ele é bom. É. Ele é um filho da puta mentiroso. É. Não, nesse caso tenta, do Shaq Fu, eu fui burro mesmo, porque a locadora onde eu alugava fica até no prédio que eu moro hoje em dia, lá no quarto andar do prédio aqui. A locadora era especializada mais em filme. A parte de videogame era enorme, mas ela era centrada em filme e CD na época. É, alugava um CD de música, moleque. Aí eu ia lá e eu falei, ah, Shaq Fu, beleza. Aliás, essa locadora aqui onde eu alugava Zebra, ela chegou a ter Laserdisc, cara. Coisa absurda. Caralho, eu já vi Laserdisc, moleque. Eu vi Mortal Kombat em Laserdisc. E mil, só que ele é brilhante, que nem o DVD, mano. Exatamente. Pô, lá no trabalho, eu tava desativando os equipamentos velhos pra caralho. Eu falei, caralho, o que é isso aqui? Ah, isso aí é um leitor de Laserdisc. É um LD. Aí, cara, eu lembro do Shaq Fu, mas eu não lembrava de que ele tinha uma história por trás dele. Sim, ele tem uma história. Tem, cara, eu tô lendo o Wikipedia, cara. Peraí, eu tô me controlando pra mim. Esse jogo é um jogo de luta. E o protagonista é o Shaquille O'Neal, que luta Kung Fu. Cara, mas assim... Kung Fu basquetesco. Não, é o carinha do Jabbar era lutando de Kung Fu foda, ele mesmo. Ele não luta, olha só, olha só. Ele deixa bem claro aqui. Tem um gap no seu relato, Ninja Inimigo. Ele luta Kung Fu sim, mas ele é um jogador de basquete. Yeah. Olha só, segundo... Desculpa, julguei mal o jogo, então. Julguei. Segundo cara do jogo, Shaquille O'Neal entra em um dojo de Kung Fu antes de ir para um jogo de caridade de basquete em Tóquio, Japão. Sim. Lá, ele acaba indo parar em outra dimensão, onde é forçado a salvar um menino chamado Nezu da maligna múmia 7-Ra. Essas coisas acontecem. E pra salvar um garoto japonês, o que melhor do que usar uma arte marcial chinesa? Sem estilo pré-determinado. Tem três jogadores de basquete na história que jogam Kung Fu, porra. Tem o... Saúde. Tem o carinha do Jabbar, do Jogo da Morte, ele luta com o Bruce Lee. Tem o Luke Glauber, do The King of Fighters, que é cópia do carinha do Jabbar. E tem o Shaquille O'Neal. Então é uma tradição, jogador de basquete lutar Kung Fu. Não é nada absurdo assim. E os jogadores de beisebol jogam sumô, né? Eu tô sumô também. Não, eles tomam top só mesmo. Ah, tá. Então, cara, senhor de eternidade, Mamute, fechando parênteses agora. O grande parênteses. Vamos falar de Shaq Fu? A gente acabou de falar. O que você quer falar mais de Shaq Fu? Vambora. Eu quero falar, olha só. Eu vou falar então, olha só. Só pra dar um pouco no naipe dos personagens, né? Você tem vários personagens. É uma riqueza só de etnias e criaturas aqui. Você está sendo preconceituoso com as criaturas. Mas você está sendo completamente preconceituoso, até porque você nunca... Mas olha só a descrição. Minha marreira na descrição, olha só. 7-Ra, uma entidade maligna de 3.000 anos de idade, de origem desconhecida. Sete foi selado e posto em uma tumba em outra dimensão anos antes dos eventos do jogo. Aí tem Diesel, um estivador... Peraí, Mestre Splinter. Estivador estadunidense de 30 anos. Mestre Splinter, esse 7-Ra aí... Ponto, o cara é um estivador, cara. O cara, faz ele entrar no turno de Kung Fu em outra dimensão, moleque. Todo mundo sabe que os estivadores são sinistros. Lógico. Peraí, como é que é esse mundo aí pra onde vai o Shaquille O'Neal? É um mundo egípcio, assim? Cara, eu acho que deve ser tipo Outworld, assim. Depois o Mortal Kombat deve ter copiado. É, porque Set-Ra é a mistura dos dois deuses egípcios, né? O Set e o Ra. E o Ra. É, moleque. Hã? Aí tem também o Aurok, um simples fora da lei que luta por prazer. Aurok provoca tudo que vem pela frente. É o Ryu, cara. É o Nifomaníaco. É o Balrog. Não, o Balrog luta por dinheiro. Então, Wi-Fi é o prazer dele o dia inteiro, porra. Esse luta por prazer, é o Ryu, porra. O Ryu luta por prazer. É verdade, tem razão, estou errado. Cara. Aí, esse site, www.shaqfu.com é o site da organização. E, cara, olha o que eles falam. A nossa missão liberar todas as cópias de Shaq Fu da existência por comprar elas de qualquer um que possua o jogo. Aí, essa menina gatinha é irada, cara. Olha lá, pô. Quem comprou pro Sega Genesis, pô, mandou bem, tinha 5 personagens a mais. Não tinha o estivador no Super Nintendo, moleque. Muito escroto. Olha, acho que. Ah, moleque, o estivador deve ser o mais irado. 4 razões pra liberar a fita da existência. 1, você vai prevenir as outras gerações de ver a corrupção e mal desse jogo traz. 2, você vai limpar a maioria de cópias de Shaq Fu que existem acumulando poeira no armário dos outros. 3, comprando muitas cópias desse jogo vai mudar o padrão de mercado e subir o preço do jogo. Então mesmo que lancem mais nesse jogo, ninguém vai comprar. E 4, por comprar esse jogo de outra pessoa, você vai remover o fardo que, e o sentimento embaraçoso que essa pessoa sofre. Embaraçoso. Vergonha, cara. Vergonha. Isso é muito tipo bom samaritano, né, cara? Bom samaritano, ele pega o chakpu dos outros, entendeu? E dá um jeito. Cara, o cara é foda. O bizarro é que eles realmente fazem eventos, que eles vão nas lojas, o GameStop da vida, e compram, tipo, todas as fitas de chakpu que tem lá. Porra, dá pra ficar rico, então, em cima da motivação desses caras. O problema é que o jogo é muito raro, você não vai conseguir comprar pra você vender em massa pra essa organização. Esse cara aí não quis nem saber se era raro ou não, meteu no micro-ondas. Olha só, pessoal, vocês também não estão entendendo a motivação verdadeira desses caras. Eles são uma organização secreta, que eles precisam ter a última cópia de Shaq-Fu do mundo, e aí quando o Shaquille O'Neal se revelar a nova encarnação de Cristo, eles vão ter a única cópia do jogo com o cara. E aí você vai ser tipo a última bíblia, sacou? Tipo naquele filme Livro de Eli, que o cara tinha a última bíblia que existia no mundo. Os caras vão poder vender isso por milhões, cara. Eles vão ser ricos por toda a eternidade, eles vão dominar o mundo. Caralho. Então, pô, eu prefiro jogar Sonic 4 pra Super Nintendo do que jogar esse jogo, cara. Sonic 4 pra Super Nintendo? Se ele fosse a nova reencarnação de Deus, ele acertaria no mínimo um lance livre, né? Um lance livre, porque não faz. Ele não tem essa capacidade. Cara, mas olha só, então é melhor você investir, em vez de investir no Shaq-Fu, em pro Kazan, cara. Vocês lembram do Kazan? É. Kazan? Caralho, grande. Claro que eu lembro, cara. Óbvio que eu lembro. É o Kazan? Vocês lembram do. Esse episódio, o nome desse episódio vai ser mais pior de jovem, vai ser Shaquille O'Neal, que decepção. Aço, exatamente, Beck. Que é o, era o super-homem estivador negro. É um herói true da DC, só que porra, moleque. É. Adaptação, nossa senhora. Pô, não, o herói da DC, ele era um cara que era fã do super-homem, mas ele era só um estivador, assim, tá ligado? Era um pedreiro. Aí depois mudaram a origem dele pra falar que ele era um cientista. Não, ele era um cientista que fazia armas, mas ele desistiu de fazer isso. Ele ficou bolado, foi SWAT Cats, né? SWAT Cats, você é um cara que mora no lixão e você constrói um caça, né, de última geração. Não, porque cara, o seu gato, o Razor, esse e o outro. Esse desenho é genial. O tema cover ficou muito foda. Cara, eles fazem um míssil de cimento de secagem rápida, cara. Quem que vai ter essa ideia, cara? É genial. Um gato, moleque. É exatamente, cara. Razor. No mundo onde todo mundo é gato, até os dinossauros são gato. Porra. Não, porra, pera aí. É pra broca de diamante, moleque. Imagina você tá no lixão, você é uma broca de diamante no lixão. Não, essa é a maior inconsistência. Essa realmente é a maior inconsistência. Um gato com caça, tranquilo. É, tranquilão. Agora, achar um diamante no lixão é que é o problema. É mais provável ter um gato flotando caça do que ter um diamante no lixão. Só se for o Piano Cat, como é que é o nome? Esse é o nome dele. Como é que é o nome? Carl Schmitt, Keyboard Cat. Isso, Piano Cat foi foda. Piano Cat. Quase. Acertei, mas em português. Peraí, alguém tá assistindo tipo Discovery Channel? Ou não? Caralho, moleque, é o que? Ataque nas telemóveis ligadas. Você sabe que piano é piano e kickboard é teclado, né? Mas tem. Não, foi mal. Eu errei. Era eu que tava vendo o vídeo do. Eu sou clássico. Caralho, é um put. Assim, gente, tá um cheiro de peido. Alguém peidou. Ah, foi eu. Alguém peidei, não sei quem fui. Aí, foi assim que meu computador queimou. Eu mandei um cheiro de queimado? Coisa estranha. Bem, foda-se. Mas então, Senhor Eternidade, Mamute. Chega de Shaq-Fu, né, cara? Esse jogo faz eu não quero jogar. Eu quero descobrir por que vocês acham Final Fantasy XIII tão ruim. Cara, porque o jogo é ruim. Não precisa mais de nada. Pronto, beleza. Próximo! Não, cara, de boa. Final Fantasy XIII é muito ruim porque, tipo, tem uma proposta de jogo que é absolutamente, assim, falha e, tipo, ele se baseia basicamente nisso e, tipo, toda hora que você precisa dessa porra desse sistema, ele te empiranha, tipo, uma piroca na bunda. Que porra, isso não é o Benedito? É uma madrugada? Se o jogo enfia uma piroca na sua bunda, realmente é muito desagradável. Mas não é o fato de Final Fantasy XIII. Cara, Final Fantasy XIII é muito história. Peraí, Lígia Inimigo, talvez você não esteja sentindo, hein? Ih, isso aí, hein? Isso significa? Significa. Não, eu não, olha. Eu não. Não falei nada, eu não. Final Fantasy XIII, pelo menos, tem uma história aí. Bons gráficos, você pode ver, né, cara? Olha, a história... Bons gráficos, eu concordo. Esse é o único ponto bom. Fala aí, Ninja de Amigo. Hoje, cara. Fala aí, Ninja Amigo. Se esse jogo é ruim, porra. Imagina que jogo bom. Imagina que é bom. Bom. Chameleon Twist. Que isso? De 64. Caraca, eu lembro desse jogo. Era um jogo que você jogava com um camaleãozinho com um rabo infinito. Não, moleque, era uma língua muito escrota. Era uma língua, pode crer. Caralho, camaleão com rabo muito sinistro. É muito animal, não lembro nem. Não, moleque, era um rabo, não era uma língua. Isso mesmo, eu joguei. Um jogo mentiroso. Mas eu joguei isso, cara. O jogo era assim. Você andava com o bicho todo escroto e você apertava um botão pra soltar a língua. Aí o personagem ficava parado e você controlava a língua dele. Então, tipo, tinha alguns puzzles que você tinha que andar com a língua dele em lugares que jamais visto antes. Eu amava esse jogo. Era irado. Isso, irado é. Caralho, moleque, eu joguei essa porra duas fases. Eu falei assim, cara, como a fase? Aí eu ficava tentando fazer. Aí eu usava o comando que tava lá pra fazer, pra passar as fases. Aí não passava. Eu falei, ah, vá pra puta que pariu. Para de jogar aquela merda no meu momento. É pra Nintendo C4, não é? C64. Eu aluguei na locadora do vacilão. É irado esse jogo. É irado. Então, esse jogo eu aluguei e o dono da locadora vacilão ainda me empurrou um outro jogo que eu acho que ninguém jogou esse jogo, que se chama Buck Bumble. Porra, eu tinha esse jogo. Não, caralho. Eu comprei esse jogo. Esse jogo era uma merda foda pra caralho. A única coisa foda nesse jogo era a música de abertura dele, que era muito foda. Pra quem não sabe, tá dando mole, Disco Ninja, toca aí. Abertura de Buck Bumble pra Nintendo 64. What about now? It's time to rock with the biggity buck bumble. What about now? It's time to rock with the biggity buck bumble. Bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bumble. Bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bumble. Bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bumble. Bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bumble. Bump to the boo, to the boo, to the boo, boo. Bump to the bass, to the bass, bass. Bump to the boo, to the boo, to the boo. Bump to the bass, to the bass. O Buck Bumble era um joguinho que você controlava uma abelha. Ai, peraí. A gente vai fazer caótico assim mesmo? Vai ser caótico. Já foi caótico, então vai ser caótico até o fim. Buck Bumble era um jogo que você controlava uma abelhinha. E eu não lembro qual era o propósito do jogo. Eu não lembro o que você fazia no jogo. Cara, não era tipo tu ir contra um exército de outros animais, insetos voadores. Tipo assim, ah, as vespas estão filha da putando. Mate as vespas, porque você é uma abelha. Uau! Vinha com pistola de laser e canhões e uau! Matava todo mundo. Vale lembrar que você era meio B-Man de saiu do Mega Man, né, cara? Você era uma abelha robô. É verdade. Era robô? São os escrotos. Era robô. Porque Buck Bumble é um Maverick. Um Maverick não, é um Reploid. Era um robô? Hunter, explodiu minha mente. Ah, olha só. É o dever dela parar a grande horda, que são insetos que foram receberam mutações por químicos jogados no jardim. Era um robô? Ó, oh, moleque. O robô que matava mutantes, moleque. Tem uma sentinela. Caralho, um robô. Moleque, vou te falar. Sabe o que era mais foda desse jogo? O mais foda desse jogo era o modo multiplayer, moleque. Ah, não. Pera aí. Tu jogou o modo multiplayer? Tu chamou alguém pra falar, não, vou decidir só moleque, assim, eu emprestei esse jogo pra alguém, moleque. Eu emprestei o jogo pra alguém. Cara, tu sabe um jogo muito ruim. Pera aí. Fala aí do multiplayer, cara. Porque eu acabei de ver aqui. Existem dois multiplayers. Me explica isso aí. Multiplayer, até onde eu me lembro, cara. Era um negócio. Se você ficar, tipo, voando e atirando em uma bola, sei lá, tipo. É um negócio muito cheirento, cara. Vou até dar uma checada aqui certinho pra te dizer. Tô olhando aqui, tinha dois modos. Um era você realmente sair voando e lutando contra o seu oponente. O outro era jogar futebol, atirando na bola e fazendo ela passar pelo gol. Caralho, que bizonho, moleque. Moleque, isso aqui era muito ruim, isso, cara. É muito ruim. Aí, pô, sabe de quem a culpa era muito. A culpa de eu ter jogado Buck Bumble, que eu lembrei agora, não foi o dono da locadora, cara. Foi de um filho da puta, formador de opinião, que apresentava o programa Stargame. Aí, Luciano Gualda, vai se fuder. Eu cruzei com esse cara no ônibus uma vez e falei assim, vou matar esse filho da puta. Só apresentava Stargame, seu merda. Só que o cara soltou, eu falei, filho da puta. Porra, o Ninja Inimigo, se considere vingado. Não lembra lá que na Brasil Game Show o Goku entrou no meio da gravação dele? É verdade. Atrapalhou a gravação. Ui, filho do filho desse cara aí. E assim, eu vi no programa Stargame o cara falando do Buck Bumble. Aí eu, na semana seguinte, eu tava na locadora e vi o jogo no locadora. Eu falei, caraca, o jogo que o cara falou no Stargame, maluco. E aluguei. Pô, moleque. Caralho, ele falou assim, você alugou, não pagou R$120. Esse jogo é muito ruim, não alugue. Aí você foi, nossa, o jogo que ele falou, muito bom. bom. Não, cara, o dono locador usou os poderes de Deus dele e falou, ok. Não aluga essa não, essa é muito ruim, cara. Deixa essa aí no fundo da prateleira, ninguém vai alugar essa. Tenho vergonha. Aluguei reverso é foda. Tipo... A melhor opinião é a do cara que tá passando lá da hora, não o cara que trabalha. Por exemplo, a gente uma vez foi jogar Scott Pilgrim aqui em casa, aí a gente tava no supermercado e a gente olhou um energético de 2 litros chamado Volcano. Aquilo tinha uma cara de que era muito ruim. Claramente ruim. Aí a gente falou, cara, isso aqui deve ser muito ruim. Aí tava passando um moleque de idade desconhecida do lado da gente. Devia ter uns 15, 16 anos no máximo. Isso aí é bom, mas tem que misturar. Não foi assim não. Eu fui lá perguntar, eu perguntei pra ele. E aí, cara, eu vi que ele foi lá e pegou um Volcano. Eu tava, tipo, na dúvida, aí chegou o molequinho, chegou lá e pegou. Aí eu olhei pra ele e falei, e aí, cara, essa parada aí é boa? Aí o moleque olhou, porra, é bom, mas tem que misturar, porque se tu tomar puro é foda. Porra, quer dizer que você olhou aquela garrafa, porra, parada, garrafa opaca, preta, cara de Lubrax extra turbo, aditivo de motor, e você achou que a parada era ruim, cara, como? É possível. Cara, vocês estão de bobeira, mas eu vi, eu tava vendo um jogo de futebol europeu, sei lá, não lembro qual país que era, mas tinha um anúncio lá, cara, do estádio de Volcano, então, porra, a parada tem a resposta. Você pagar, eles fazem um anúncio, meu irmão, a regra é essa, tu precisa ser bom pra ter um anúncio, claro. Você pode ter que ter dinheiro. É verdade, a Xuxa usa Monante. É verdade. E a Angélica usa Niel. Não, a Angélica fez uma propaganda com o Luciano Huck que ela tava usando sabonete íntimo lá, cara. Achei bizarro aquilo lá, fazer uma propaganda de sabonete íntimo com o marido dela do lado, assim. Porra, cara, é porque eu meto meu nariz. O cara fala, eu aprovo, porra. Pois é, cara, isso que é bizarro. Ele que mete a cara lá, meu irmão, porra. Podia ser muito pior se fosse alguém random, tipo, sei lá, esse aqui é o meu carteiro. E ele gosta do meu carteiro vaginal. Aí o carteiro e fala assim, eu encaro. Não, aparece o Frota mais... e fala, o negócio? O negócio é creme vaginal. É, a mulher toda bonitinha, olhando pra câmera, aquele cenário paradisíaco. Você sofre com hemorroidas? É, moleque, aí tipo isso, assim, tipo, o marido do lado, tipo assim, ela fede, mas eu aprovo. Para like it. Não, tem o clássico comercial de absorvente, né, cara? Sempre a mulher pedalando na bicicleta, ou dando voadora, sei lá, chute no cara, eu tenho uma teoria que absorvente dá superpoderes, cara. Porque você vê a mulher tá toda caída, derrubada com, porra, estado terminal, aí bota absorvente, moleque, a mulher sai voando. Vou puxar então, posso puxar? Pode puxar. Vai, puxa aqui. Achei, tá sentindo? Tá sentindo? Trucando. Meu Deus. Alguém pegou aí? Ah não, fui eu que me morri. Porra, segue. Tá, seguinte, FIFA 94, quem lembra? FIFA 94, putz, porra. Eu tenho uma camisa no chão cutiando. Você lembra do bug do goleiro do FIFA 94, moleque? Você ficava na frente do goleiro pra fazer pulando. Tudo. Normal. 70-0. Era genial, cara. Eu lembro que era que eu jogava no PC e era tipo assim, era acho que era 1 e 2. Um era passe, o dois era chute, era uma parada assim. Moleque, no FIFA 94, quando o goleiro pegava a bola no chute de meta, você ficava na frente dele, ele chutava a bola batia em você, ia pra frente de gol, você corria na frente dele e fazia o gol. Tinha esse problema. Era clássico. Edilson fez isso na vida real, mas realmente podia fugir do cartão. Moleque, podia chegar, o juiz vem te dar o cartão, você chegava e falava, não vou levar o cartão, vou tentar correr. E o juiz vai atrás de você. E corria. Ele corria. Moleque, você podia passar, tipo, 2 horas com o juiz correndo em círculos, assim. Aí se fosse o cartão amarelo, tu corresse o tempo suficiente e dava um cartão vermelho. Falava, não, meu irmão, porra, tu me fez correr o campo todo, toma um cartão vermelho. Só vai dar o cartão se alcançar, GG. É resistência à prisão, porra. Realmente, essa coisa do jogador do Botafogo, só digo isso. Exatamente. Não, se for jogador do Botafogo, ia pegar o cartão amarelo e dar pro juiz, moleque. Lógico. Então, isso aí é preso do estádio. Policial. FIFA 94 era pra qual plataforma? Cara, era eu joguei pra Master System. Vários. Não, acho que era só pra PC, cara. Não, acho que era pra Master System. É porque ele não era 94 ainda, o nome era só FIFA Soccer. Passou a ter o número só no 95. Ah, entendi. A gente chama de FIFA 94 e é chamado só FIFA Soccer. Que eu acho que a capa é o. É o que a capa que é o. Que o cara da capa é o Bebeto, o clone do Bebeto com a camisa azul. Verdade. Cara, mas o de Master System devia ser o pior, cara. Porque o jogador tinha 3 pixels e tinha aquele efeito da bola que você estava pra cima, ela aumentava na tela. Os sons do jogo do Master System eu me lembro até hoje. Meu pai tava, tipo, chegando em casa e eu jogando o jogo do Master System. Aí meu pai olhava e falava: ih, achei que você tava jogando um jogo de nave. Aí tava com aqueles sons. Aí você, que isso, olha só esse jogo aqui perfeitão que saiu pra Master System. Caralho, não vejo como eles podem melhorar esses gráficos. Olha. Olhando assim o jogo, sei lá, de Super Nintendo. Caralho, muito bom aqui, International Superstar Soccer Deluxe. Tá aqui, perfeitão. Era, o nome do jogo que eu jogava era World Soccer. Não, cara, esse jogo era tão foda. Esse jogo não é ruim, esse jogo é foda. Esse jogo é tão foda. Não. Que você podia escolher as seleções e tocava em 8 bits. O hino da seleção, moleque. Sim. Caralho, moleque. Um jogo ridículo de 64, cara. Eram Power Rangers. Power Rangers Lightspeed Rescue. Caralho. Não. Eu considero que depois do In Space não é mais Power Rangers. É alguma outra coisa que perdeu no caminho. É Disney, cara. É Disney. É Disney mesmo. Não, mas esse jogo não dá pra você identificar. Primeiro que é um jogo de Power Ranger, porque é como se fosse. Vou mandar o link pra vocês, cara. É como se fosse um GTA, sem ninguém na cidade. Não tem pessoa, só tem você rouba robôs. É, você corre como se estivesse socando o tempo inteiro. E quando você soca, sai uma bola de energia. Power Ranger tacando um Kamehameha, sei lá o quê. Né, em cima das gosmas verdes. É isso, cara. Você corre na velocidade da luz. Por isso que o nome é Light. Caralho, eu tô vendo aqui o vídeo, moleque. Que coisa horrível. A árvore desse jogo, ela tem aquela definição da clássica árvore papel, feita de papel, e que se mexe de acordo com a posição que você vê, pra você ver sempre o mesmo lado da árvore. Sim, isso chamou um sprite, né, cara? Chamado efeito pirulitão. Cara, mas é muito ridículo esse jogo, cara. Porque eles pegaram aquele efeito, a bola de energia, como se fosse aquela bola de energia de mago, sabe como é que é? E você sai rodeando a cidade, que é uma cidade do GTA, muito da mal feita. E não tem ninguém, cara, na cidade. Parece que todo mundo abandonou a cidade na hora do confronto com as gosmas verdes. É muito ruim. Não, mas isso eu tô vendo. Eu nem lembro. Não tem realmente ninguém. Nada. Nada. Tem inimigo, cara. Caraca, essa gosma verde de inimigo, eu achava que era tipo ponto. Não. Porra, todo mundo sabe, afinal de contas, que Power Rangers é uma grande empresa de limpeza, porra. Terceirizada pelo Estado. Na verdade, Power Rangers pra Nintendo 64 nada é como um Paperboy atualizado, só que pra limpar. Caralho. É verdade, esse que vier ter Power Ranger laranja da Conlurb, usar amarela. Pô, moleque, de boa. Jogo muito merda, cara. Vocês estão falando agora, tipo, de coisas sujas e tal. É, lembrei que, porra, eu já baixei uma vez, quer dizer, algumas vezes, né? Que acho que todo mundo já deve ter baixado aquela porra, aquele emulador de Atari, Stella. Uh-huh, né, que vem, tipo, sim. Todos os jogos feitos pra Atari e tal. Stella! Essa porra desse simulador, moleque, tem tipo uns jogos muito podres, tipo o Saxon Man lá, que né, podre, né, mas assim, isso. Eu só não vou dizer que o jogo é ruim, porque porra, tipo, você come uma pessoa no jogo em Atari, tipo, isso é épico demais pra você falar que é uma merda. Mas tem um joguinho, cara, que é tipo muito podre, assim, que tipo, você é um maluco no alto do prédio, tocando uma punheta e gozando, tipo, umas prostitutas vão passando lá embaixo, tem que gozar na boca delas, tá, cara. Tá de sacanagem, que isso, é sério, moleque, é sério, eu não sei o nome agora, vou até dar uma procurada aqui. Mas você repara que o Mamute, ele tem até vergonha de falar esse voz alto, que não sabe que a mãe dele vai pensar se ele tiver na internet. Não, moleque, minha mãe não tem que pensar, não. Dá pra falar isso agora, moleque. Aí ele falou baixinho assim, o jogo tem que gozar no telhado. Pô, tem que aproveitar que a galera não ouvi, né, cara? Se a tua mãe aparecer agora, ela vai imitar, o nome do jogo é... O nome desse jogo é Bidden and Eden. aproveitando a deixa, estão esquecendo o pior jogo de toda a história, que foi eleito por várias pessoas, e é de Atari. Ele é tão ruim, mas tão ruim, que ele foi enterrado no deserto do Novo México. E isso não gordo. É mentira. Isso é verdade. É, tipo, que é uma lenda, mas é realmente verdade. E tipo assim, não, tem prova disso, tem jornal falando disso. Pô. Ele é tão ruim que, assim, o objetivo do jogo, você só sabe se você lê o manual de instrução. Porque no jogo não tem o objetivo dele, entendeu? Não, cara, o jogo não tem objetivo, cara. Você vai morrer tentando entender o objetivo. Você não leu, moleque. Você não leu. Você já zerou o jogo? Já viu alguém zerando o jogo? Já viu algum vídeo do jogo sendo zerado? É diferente. É impossível. É impossível. É, pera aí, só lembrar vocês que muitos jogos de Atari não tem final, tá? Não, mas esse tem. Esse tem. É tipo, você morrer e zerar não faz muita diferença, cara. O objetivo do jogo é você buscar os três pedaços do telefone para não morrer. Esse é o objetivo dele, Leg. Quando você cai, tipo, na caverna e você quer sair, tipo, tu não pode, que o jogo bugou e, tipo, cancelou, tipo, apagou a saída da caverna, sei lá, essas porras assim. Cara, ele foi feito em 5 semanas. Não, cara, esse foi o problema dele. 5 semanas. É tipo assim, galera, o filme foi irado e que tal a gente estragar um filme com um jogo muito bosta aqui no Natal? Isso, pô, 5 semanas então. Aí foram, a Atari comprou os direitos do jogo por 20 milhões de dólares na década de 80. Isso era muito dinheiro, sabe, na época. Na época continua sendo, né? Mas na época era, tipo, muito mais, entendeu? Cara, sabe o que é muito irado? Que, tipo, aposto que quem fez isso foi o estagiário, cara. Chegou assim e falou, aí, vamos fazer um joguinho do filme aí, vai ser maneiro. Aí o cara falou, já é. Aí fudeu, o maluco, o estagiário foi dando palpinho. Deu a porra toda. Cara, e quando você tem, quando você cai no buraco com o ET, você tem, sei lá, uma criança lá dentro. Aí você come a criança e sai do buraco com mais pontos, moleque. Cara, o jogo do Michael Jackson. Mas nunca viram aquela foto do ET com o Michael Jackson do lado do outro, não? Eles são tipo amigos. Sério? É, essa foto aqui, ó. É, cara, eles são realmente amigos. O ET existe, você não sabia? O Michael Jackson também. Será que nunca viram essa foto aqui, não? Ah, essa foto aí, ó. Quando... Mandei no chat pra vocês. Quando você zera o ET, beleza, zerei o ET. Aí cai, tipo, um teletransportador rosa dos ares. Aí você entra no teletransportador e ele sobe. Aí você fala, porra, beleza, voltei pra casa. Aí corta a cena. Aí tá o ET parado na frente da casa do moleque. O moleque nunca apareceu no jogo. Aí o moleque sai da casa e entra na casa. Aí sai pelo outro lado da casa e entra na casa. E o jogo acaba. Ele não tava conseguindo entrar, é só isso. Aqui, ó, olha esse vídeo, se vocês quiserem ver. Cara, pensa assim, o jogo é tão ruim, que foi feito por pessoas horrorosas. E imagina assim, olha o planejamento. Eu vou produzir mais jogos do que existem consoles. Do que Atari, lógico. Porque assim... Ih, moleque, isso aqui é visão de mercado aí. É muita visão de mercado. Qual o problema dessa borrafadagem? O jogo é tão bom que você vai, ficar vender Atari pro jogo. Com certeza. Mas era, tipo, bem mais, entendeu? Moleque, o jogo é tão bom que alguém zerou ele no YouTube... Zerou e botou no YouTube um vídeo de 2 minutos e 18. Cara, eu tô olhando o vídeo que você mandou e ainda não entendi qual é desse jogo, cara. Cara, você tem que comer as crianças pra ganhar mais ponto. Não pode deixar o cara te pegar e do nada você zera o jogo. É isso. Do nada desce uma parada espacial e você zerou. Mas por que ele fica com o pescoço de vez em quando e voa? Ele tá pulando. Você cai no buraco, aí pra sair do buraco você tem que mandar um pulo da morte. Vocês não comentaram ainda que provavelmente foi esse jogo que começou toda a série de jogos feitos por filme seria uma merda. Quer dizer, eu não sei se tem algum outro filme que gerou um jogo antes disso, mas... Esse jogo teve um remake, eu não sabia. Caralho, você falou que ET teve um ET2. Teve um... Não, não foi ET2, teve ET The Extraterrestrial. Pro Game Boy... Pra quê? Pra PlayStation 3? Caralho, cara. Cara, tem um vídeo daqueles malucos, Irate Gamer e... Angry Video Game Nerd, agora não sei de quem é. E os caras fazem uma retrospectiva de todos os joguinhos de ET, cara. Aí, vamos unir os nossos poderes e vamos lançar uma versão em HD do ET de Atari. Feito na RPG Maker, porra. Street Fighter The Movie The Game, moleque. Esse filme aí. Ah, esse jogo é genial, cara. Pois é, né, cara? Esse jogo junta o pior de dois mundos, né? Como você faz um filme ser ruim? Você botar alguma coisa, The Movie. Não, cara, olha só. Um jogo ser ruim. Você botar um jogo lá, The Game. Eu vou explicar o que acontece. Eu vou explicar exatamente o que acontece. A maioria dos jogos que viram filmes são ruins. E a maioria dos filmes que viram jogos são ruins. Então, olha o que aconteceu. O jogo virou um filme que virou jogo, moleque. É muito ruim isso, moleque. Tem um loop na parada. Moleque, isso aqui nem o Império do Besterol contra-ataca, né? Tipo, vou fazer vocês cagarem com ele a própria merda que vocês comeram, maluco. Caralho. Pra ver o que, que você vai cagar depois disso. É. Eu lembrei agora essa porra. Jay and Silent Bob, caralho, Way of Life. Do Quinto Elemento, moleque. Caralho, eu joguei. Caralho, eu joguei essa merda. Caralho, velho. Caralho, cara. Caralho, pois. Caralho, ele tá empolgado. Buguei o Mamute. Buguei o Mamute. Bugou. Caralho. Não. Parei, cara, parei. Eu nunca achei que alguém fosse lembrar desse jogo, cara. Nem eu lembrei dessa merda, cara. Pior que jogo assim... Rapidinho, deixa eu só concluir o negócio do Street Fighter Movie. O negócio? Concluir o negócio, moleque. deixa eu chegar no ponto do negócio. O jogo, ele foi feito no mesmo estilo de Mortal Kombat, cara. Com aqueles personagens do filme capturados em fotos. E, porra, e ainda tem assim no final. Quando você ganha, aparece o... Guile wins. Por isso que o jogo é uma merda. Fatality. Quando você ganha, aparece uma mensagem na tela. Você perdeu o tempo. O tempo que você perdeu aqui jamais será recuperado na sua vida. Caralho, mamãe. Mas fala aí do jogo do Quinto Elemento. Caralho, cara, tô tentando lembrar aqui alguma coisa do jogo do Quinto Elemento, que eu joguei ele uma vez, assim, eu fiquei, caralho, aí, esse jogo tem que ser muito foda, ele é baseado em filme. Olha como é que a minha mente era fodida na época, né? Caralho, tem que ser foda, ele é baseado no Quinto Elemento. Não mudou nada, né, cara? Nada. Quer dizer, a merda mudou de lugar, é diferente. Exatamente. Aí, fui jogar, cara, e tipo, falei assim, vou usar macete. Aí botei o Game Shark lá e falei assim, já é. Só que eu joguei o jogo, joguei pra caralho, assim, passava das fases, e era um negócio muito pouco, cara, tipo, quando tinha cenário, assim, externo, era muito mal feito, era tipo aquele negócio, o Miguel fez uma porrada de bloco escroto, colou num fundo escroto, igualmente escroto, e tipo assim, falou, ah, isso aí é a cidade. E o resto tudo era tipo assim, era dentro de prédio, assim, cara, porque ninguém não conseguia tipo, fazer a parada pra fora. Era pra quê? Pra Nintendo 64? Eu joguei isso pra PlayStation 1, cara. Ah, e, tipo, você tinha uma porrada de arma que não aparecia no filme. Uma porrada de coisa e beleza. Você não tinha que aparecer, mas assim, você imagina que acontecesse algumas coisas parecidas com um filme, né? Moleque, não tinha uma missão, uma fase que fosse igual. Era tipo assim, ah, chega nessa fase e mata geral. Já é. Aí chegava, matava uma porrada de gente e rolava uma animação, um filmezinho, assim, um cutscene tirado do filme. Aí, tipo, tô jogando o joguinho do Quinto Elemento. Mas, tipo assim, não fossem os extratos do filme, caralho, cara, tu não sabia que aquilo era Quinto Elemento, sabe? Nem o Bruce Willis parecia Bruce Willis naquela porra, cara. Nem parece, parece o Duke Nukem, cara. Parece o Duke Nukem, porra. Aí, eu joguei esse jogo, mas assim, o PlayStation, ele teve uma porrada de jogo. E assim, tinha muito jogo ruim nessa porrada de jogo. O Nintendo 64 tinha muito jogo ruim, na verdade. E o Nintendo 64, não sei como. O Nintendo 64 não tinha tanto jogo quanto o PlayStation e tinha muito jogo ruim, cara. Não, tipo assim, eu tô vendo aqui os piores 10 jogos do Nintendo 64. O vencedor é sempre o mesmo, né? É o Superman 64. Mas assim, cara, Rei U Pikachu, moleque. Rei U Pikachu é muito ruim. Esse jogo foi feito pra tentar vender um periférico, que era um microfone. O microfone da Xuxa. Periférico não. Um videogame novo também, moleque. Tinha a versão do D64 do Rei U Pikachu, moleque. Caralho, isso é verdade. A única coisa interessante desse Rei U Pikachu é que se você falasse PlayStation no microfone, o Pikachu ficava puto. Mentira. Ah, sério? É mesmo? É sério. Aí, acha um vídeo disso, pelo amor de Deus. O controle do 64 voando, moleque. É o AeroGaud. O controle do 64 é uma nave. Você faz uma corrida de controle. Era bizarro. Caralho, esse jogo, o controle do 64 é uma nave. Ele é claramente uma nave. Ele é claramente uma nave. Mas fazer um jogo disso também é foda, né, cara? Não, imagina, o cara tá lá no domingo, sem nada pra fazer, tomando a cerveja dele, esperando futebol. Aí ele olha pro controle do 64 no chão, aí fala, caralho, parece uma nave. Aí ele volta pra TV assim, aí olha de novo, caralho, dá pra fazer um jogo de nave com o controle do Nintendo 64. Aí ele fala assim, não vou fazer isso. Aí termina de tomar a cerveja. Aí na quinta cerveja ele, caralho, vou fazer um jogo muito foda. Cara, tem uns jogos tão ruins, mas tão ruins que tipo assim, eles teriam dado certo se fossem um aplicativo pra iPhone, só pra, tipo, vender esse por 99 centavos. Agora não, moleque. Tipo assim, teve uma produção séria em massa, não sei o que. Não, não teve uma produção séria, mas ele foi vendido a R$129. Tipo, se fosse um aplicativo, você compra aí e fala, olha só que irado, eu uso aqui o meu iPhone, ele vira o controle do Nintendo 64 também. Moleque, esse jogo é muito maneiro, você também deveria baixar, ou então fazer o jailbreak só pra baixar ele. Mas não, é R$140, eu fico bolado. Por que você comprou essa porra? Jogo das Panteras, moleque. Charlie's Angels. É muito. Tem jogo das Panteras pra PS4? Tem. Pra PlayStation. Tem mais de um, inclusive, pra PlayStation. Mas 4 tem muita merda, cara. Eu ia puxar um. O meu jogo que eu ia selecionar pra esse podcast é nada mais ou menos que um jogo de luta chamado War Gods. Alguém lembra dessa porra? Caralho. Eu tenho esse jogo. Eu tenho esse jogo, porra. Aí, o Mamute, ele é um colecionador de lixo. Ele é um Power Ranger laranja da Meu pai viajava muito na época, assim, tipo... Ele viajava em droga, né? A gente falava, pô, traz um joguinho aí. Aí ele trazia um joguinho, sabe? Tipo, o War Gods foi um pouco nessa linha, né? Assim. Aí zoava, moleque, ele me trouxe que... Mortal Kombat 4, moleque. Eu joguei muito Nossa. Mortal Kombat 4. Tipo, aí, Mortal Kombat 4 War Gods 2. Tem que entrar nesse episódio, cara, pelo amor de Deus. Mortal Kombat 4 é olha só, vocês jogaram War Gods. Alguém, quem não jogou War Gods aí? Eu joguei. Vocês são pessoas felizardas, mas olha só, tá tudo... A sinopse. Vai tomar no cu, eles não são, cara. Eles não sabem quem é Kabuki Joe. Vai se fuder. Kabuki Joe. Joe. Sua peruca vermelha. Não, mas você sabe que se você procura assim, War of Gods Game no YouTube, você só acha coisa do God of War, né? God of War, lógico, pô. Não é War of Gods, é War Gods só. Alguém me corrige se eu tô errado. É sinopse, em português de Portugal, é sipnose. É hipnose. Ah, não sei, depende da sua... Não, ou então o Wikipedia... O filho de um falante de português europeu falou que é, então é. É, o meu pai é angolano. Então, eu falei que o seu pai é um falante de português europeu. Aí, na base, o seu pai dança kuduro? Que vacilo perguntar isso. Aí, o teu pai joga o jogo do pau? Amigo, o jacaré não se conta? O meu ano é do seu atola. Aí o cara, do meu atola e do seu faz campo de jogar bola. Oh, Zap! Eu sou Pringles! Oh, Snap! Começou a sequência, então eu tinha um cachorro chamado Na Bunda. Eu tinha um cachorro chamado Na Base. E a gente tem um cachorro chamado Na Base. Ó. Você deixa Na Base ou leva Na Base? Eu deixo os anjos levarem Na Base. Há muitos anos, uma nave espacial alienígena de um planeta distante, carregada com uma carga preciosa de pedras místicas, passa pela Terra. Uma falha interna acontece e a nave explode, fazendo as pedras caírem em diferentes partes do mundo. 10 pessoas de povos e culturas diferentes se apossam de cada uma dessas pedras. Sem se aperceberem, as pedras acabam tornando as pessoas em seres poderosos, semelhantes a deuses mitológicos. Para quererem o controle sobre as pedras e o planeta, as pessoas se enfrentam numa guerra sangrenta. Uma guerra dos deuses. Power Stone! Power Stone, a resposta. Meu coração é uma chave. Sim, vai, fala. Mais uma vez, você lê. Mais uma vez, Nintendo 64, cara. Aliás, tem um maluco aqui nesse jogo que parece o Bozo, cara. É o Bozo do inferno. É o Kabuki Joe. É o Kabuki Joe. Moleque, tipo assim, os personagens, eles têm esses nomes, assim, irados. Tipo, Kabuki Joe. Ele, tipo assim, ele é o Kabuki, mas ele é o Joe. Ele é tipo o Joe com quem você vai comprar o seu salame lá, tipo. É que nem South Park, o They Took His Job. Cara, só tem... As pessoas ficam nervosas aí. They Took His Job! Só tem vilão nessa porra, cara. Esse jogo... A proposta do jogo é, você tem uma pedra poderosa e você quer mais poder. Você quer as outras pedras poderosas do mundo. Então já parte do suposto que só tem maluco filho da puta. Você lê a descrição dos personagens... Que parte você não entendeu tipo, de que são deuses? Olha lá. Hawking, um sumo sacerdote malvado. Anubis, um ladrão de túmulos. Sai 5, um ciborgue assassino. Kabuki Joe, um samurai temido. Pagan, uma bruxa mística. Taki, uma estátua viva assassina. Voodoo, um feiticeiro malvado e cruel. Uma estátua viva assassina, moleque. Porra, meu irmão, vai, fizeram... parar Deus, de pensar fizeram isso. Deus egípcio virar um ladrão de túmulo, cara. Não, olha o chefão do jogo, Exor, o vilão principal do jogo. Também não se sabe muito sobre ele, mas com certeza quer todas as pedras místicas para si. E com isso se tornar um super deus e dominar o planeta e o cosmos. Ele aparece na capa de arte do jogo. É, o Exor é esse que verde que na capa. Eu não tinha 11 histórias, mas eu tenho um mega malvado. Yes. Moleque, detalhe para Grox. Grox é o subchefe e ele é a massive frog-like monster. Não, caralho, boa definição. Ele começa do mesmo jeito, não sabe muito a seu respeito. É um gigantesco, monstruoso sapo. Com certeza serve a Ezo, o vilão principal. Em outras palavras, ninguém pensou sobre isso. Falando assim, é estagiário, dá uma ideia pro personagem. Aí, faz um sapo aí. Já faz é, um sapo, né? Não, esse jogo é tipo assim, galera, partiu jogar RPG, partiu Arena. Qual é a sua história? Então, não se sabe muito de mim, mas eu sou um cara que quer muito poder. É amnésia, isso. Amnésia. Entendeu? Ou incomparado inconsistente. Tipo assim, ah, deixa eu ver aqui no gerador randômico o que eu sou. Eu sou um samurai astronauta. Yes. Samurai astronauta. Eram os samurais astronautas? É. Porra, não. Que jogo ruim, moleque. Só pra lembrar, esse jogo, ele, tipo, ele é quase que um intermediário entre Mortal Kombat tradicional e Mortal Kombat 4, né, cara? Que, tipo, eu acho que ele veio antes de Mortal Kombat 4. E, tipo, antes, veio pra falar o que não também, ele era muito escroto, assim, cara. Ele veio assim, ele falou assim, galera, Mortal Kombat 4 não pode ser assim. Aí eles falaram, foda-se! O ser humano não aprende com o erro alheio, né, cara? Não, com o próprio cara, erro, cara, é da Midway esse jogo. É o próprio erro, é da Midway esse jogo aí, porra. É, pois é. Caralho, é da Midway. É fatal. Ele é tipo precursor espiritual do jogo, assim, do Mortal Kombat 4. Ele é muito excelente, cara. É. Tinha fatal, tinha vários fatais de babaca, assim. Uhum. Aí, algum de vocês jogou um dos jogos mais sensacionais? Acho que é um dos piores jogos que eu joguei na minha vida. A volta e meia eu falo desse jogo, eu fico muito frustrado quando eu lembro dele. Apesar de eu ter comprado por R$10 no camelô. O nome dele é Batman e Robin pra PlayStation 1, cara. O filme já é uma das coisas mais, assim, um atentado aos olhos das pessoas, né? O jogo deve ser assim, tipo. Aí, não, pera aí, esse filme é genial. Você já pegou esse filme de novo pra ver e viu como se fosse um filme de comédia? Você usou drogas e viu o filme? Então. Cara, eles queriam retornar ao clássico, né, cara? Aquela série que tinha do Batman, que era zoadona. Anos 60. Fora que tá sendo Cris O'Donnell pula do helicóptero. Cris O'Donnell pula do helicóptero e grita Cowabunga. O que pode ser melhor que isso? Quando dublaram, desdobraram pra Eu Tô Maluco. Porque tava na época do Eu Tô Maluco. Ah, Eu Tô Maluco. Tudo era Eu Tô Maluco. Fora que era aquelas dublagens de Miami, né? Era aquela dublagem de South Park, que você não conhecia uma voz da parada. Então o Schwarzenegger falava assim: eu sou o Senhor Frio e vou aqui acabar com você, Batman. Por que você faria isso, Senhor Frio? Porque eu não gosto de você. Você usa cueca por cima da calça. Espere, mas você também usa. Oh, droga, então eu vou me matar também. Era essa dublagem, assim. Senhor Frio, moleque. Senhor Frio. Senhor Frio é um nome muito escroto. Mas esse jogo é muito mais escroto que o nome Senhor Frio, cara. Você não faz ideia. Eles tentavam fazer uma ideia de mundo aberto. Aí você pegava a sua missão e de sandbox. Você pegava a sua missão na Batcaverna, saía da Batcaverna com o seu carro e falava, caralho, eu vou dirigir até a missão. Você tava numa cidade muito escrota, tipo Gotham City, população, 5 pessoas. Aí era muito, muito mal feito. E volta e meia tinha uns carros malucos, tipo carro de sorvete, caminhão de sorvete, carro normal e carros de punks inimigos. Todo carro, 100% do carro que você batia, ele explodia como se fosse feito de papel com nitroglicerina. Eu nunca consegui completar duas missões no jogo, porque eu não sabia como fazer as paradas. E eu já não era uma criança que não sabia ler inglês, tá ligado? Eu já sabia. O jogo é muito ruim, velho. E não tem Robin. Não queria, velho. O Batman e Robin do nome é Pix. Não tem um Robin. Só no... De boas. Esse jogo aí, cara, ele pode ser ruim, mas, cara, alguém aqui jogou Mr. Mosquito? Mr. Mosquito. Isso é nome de MC, hein? Cara, isso aí, isso é muito o nome de jogo que tem site do Ministério da Saúde contra a dengue, sacou? Jogo. Moleque, na boa, Mr. Mosquito é o jogo que você pensa assim, caralho, por que alguns jogos realmente vêm pro ocidente e, tipo, não ficam só no Japão, cara? Pra que plataforma isso, cara? PlayStation 2. Um dos primeiros jogos que saíram pro PlayStation 2, você é um mosquito. Assim, sinopse, você é um mosquito numa casa. Você é um mosquito numa casa. Acabou? Sempre sai. Pica geral, é isso. Pneu, é, tipo água assim, parada. É tipo assim, pica a gostosinha da filha quando ela tá tomando banho. Aí tu vai lá... Não, peraí. Se você falar isso tem potencial. Isso tem potencial. É, se tu falar que tem peitinho, esse jogo vai sair. Cara, não tem. Esse jogo vai ser um vídeo aqui pra vocês, vocês vão ver o quão gostosinha é a mulher, o quão irado é o mosquito. Porque, tipo assim, se fosse um mosquito maneiro, beleza. Mas sim, não, cara. Tu joga uma porra numa bola. É um mosquito com presença, porra. Aquele mosquito assim com a mosquito da gente, né, moleque? Não, moleque. Bumble mosquito, moleque. É o Buck Bumble mosquito, essa porra. Caraca, ele é o Buck Bumble mosquito, eu tô vendo aqui. Ele é robô? Eu acho que não, moleque. Mas seu objetivo é ficar sugando sangue e inchar, moleque, e não ser tapeado, tipo, levar um tapão de alguém, entendeu? É tipo isso. Tapeado. Tem fases que ela tá tomando banho na banheira, aí tu vai lá pegar o peito dela. Moleque, eu cheguei numa fase, tipo assim, sétima fase. Aí tá lá o pai fazendo, sei lá, yoga. Aí tu fala assim, já, eu vou picar o pai enquanto tá fazendo yoga, porque ele é trouxa. Mas aí, moleque, aí tem o ar-condicionado, moleque. Aí tu fala, caralho, ar-condicionado é sinistro, porra. Amor, tio, mas o senhor é muito imbecil, né? O senhor gosta de jogar jogo ruim mesmo, né? É um hobby. A minha trajetória pelo videogame foi, assim, uma sucessão de merda foda, entendeu? Tinha que experimentar, cara. Tem que dar a cara aí, tapa. Tem que experimentar, né? Eu acabei de ver aqui, cara. Acabei de ver que quando você morre nesse jogo, quando a mulher te dá um tapa, esse jogo é muito trollado seu, moleque. Ele pega, assim, e te mostra em slow motion, 3 vezes, você morrendo esmagado pela mão, assim. Não, moleque, o mais errado, o objetivo do jogo é você ficar gordo, entendeu? Tipo, toda fase você fica gordo, aí na próxima fase tu tá magro, aí tu fala assim, já, eu vou ficar gordo de novo. Aí, tá com porra, fome, pô. Mais gente, cara. Não, aí o jogo, eu não sei como é que o jogo acaba, né, porque eu nunca zerei. Mas, tipo assim, de boa, tem Mrs. Mosquito, que é tipo Mr. Mosquito 2, é a mulher do Mr. Mosquito, moleque. Caralho, eu sei que não saiu no Ocidente, só no Japão. É, acho que só saiu no Japão, mas mesmo assim, cara. Ouviram as preces, e o nome é Mr. Mosquito 2, Let's Go to Hawaii. Cara, por que faz isso, cara? Não, olha só. Chega um cara na sua mesa e fala, eu tenho uma ideia. Um jogo irado aqui pro PlayStation 2. É um mosquito que pica as pessoas. Aí só assim, não, beleza. Eu tô drogado, eu libero o jogo. Orçamento, show. Aí o jogo não vende, é um fracasso. É eleito, tipo, um dos piores jogos de toda a história. Aí 10 anos depois aparece um cara. Cara, eu tenho uma ideia. Mr. Mosquito 2. Não, eu cara, acho que foi mais ou menos assim que fizeram com o Halo. Não, mas o cara, na verdade... O que foi mudado 1 pro 2? A gente vai pro Havaí. Ah, o que ele olhou e pensou foi assim, a PSN caiu. Os tempos do 2 pode ser um puta sucesso. Foi desviar os olhos da PSN e falar, gente, olha que jogo ruim. E todo mundo esquece da PSN. Não, mas você tem que entender que, como o Ilapso disse alguns programas atrás, hoje era do que o ruim. O que era ruim vira bom, pô. Ou seja, como é que é o que o cara falou no outro podcast, você falou, do site? É site. Eu tava vendo o podcast do Papo de Gordo, eles estavam entrevistando 2 blogueiros famosos desse aí, o Andersauro e o cara do Não Salvo, sei lá. Aí o cara falou assim, com a internet, com blogs, você tem 2 formas de ganhar dinheiro. Ou você faz conteúdo muito bom, ou você faz conteúdo muito ruim. E a segunda opção dá mais dinheiro do que a primeira. Muito mais, e mais rápido. Vive o pessoal do Não Salvo arrastando a bunda no chão. Tipo isso. Cara, outro blog, um outro blog aí que é muito famoso, né? Que todo mundo manda link da sempre vê um link daquele mesmo blog, sempre, e é um cara que não faz nada. Ele pega vídeo no YouTube e coloca, olha, veja que engraçado, o cara caiu no chão, hahaha. Aí vira 3 fotos do Twitter que o cara botou no blog dele, sacou? Você vê os avassaladores, o cara, eu sou foda. Não, mas eles são bons. Não, o cara é foda. É foda, né, cara? Aí agora ele tá no caldeirão do Hulk, tá no jornal, tá no. Prêmio MTV. Prêmio MTV. Mas você sabia que o moleque era da seleção brasileira de judô, cara, antes de ser avassalador na dança? Sério? O moleque, você tá falando? Ele era peso pena, né? É, exatamente. O Vitor. Sei lá, mas ele era da seleção lá, sub-15, sei lá o quê, de seleção brasileira mesmo, cara. Né, não é à toa que ele conseguiu aqueles movimentos maneiros, já. Cara, ele é melhor do que seu amigo, seu marido, seu amante, né? Desde que a putaria começou no mundo. Porra, no tatame ele é um perigo. Pô, moleque, ele é feito com uma parada, tipo, lacraia, Shotokan, entendeu? A parada muito foda. Caralho, na crack. Fala o Fritz, fala o Fritz. Cara, todo mundo que eu conheço que lutou com a Karatê fala: ah, eu já fui campeão carioca, campeão brasileiro. Quantos campeonatos brasileiros tem por ano, moleque? Tipo, você já foi campeão brasileiro de judô? O Flamengo que foi campeão carioca duas vezes no ano só? Eu lutei judô com Karatê. Eu falei Karatê. Ah, tá. Então, eu fui o Mesh Splinter. O que tem? Qual foi? Mesh Splinter já foi campeão brasileiro de judô. Todo mundo é. Todo mundo é. Aí sim. Tu nunca foi, não, desde amigo? Só de jiu-jitsu. Ah, tá. Só UFC. Bem, alguém tem mais algum jogo pra falar sem ser o Superman? Porra, eu não falei, agora é assim, né? Eu não falei até agora, é assim. Ninguém escolheu um jogo só, então pode falar aí lá. Porra, eu vou... Tinha três jogos que eu queria falar, mas eu vou falar de um só, porque um eu vou causar muita polêmica. Com Mandelas! É, e o não, outro... Joga no ar pra gente ver o que acontece. Eu vou jogar no ar. Um é o Ragnarok Online. Caraca, mano, velho. É um jogo que claramente causa impotência, né, cara? E fora que ele tá fechando uma sociedade em torno dele. Você não consegue encontrar alguém que jogue Ragnarok, que tenha namorada e que a namorada não jogue Ragnarok também. Então eu tô propondo. É. É, eu tenho namorada sempre do sexo feminino, né? Então, O que eu queria falar mesmo de pior pra gente jogar uma discussãozinha antes de eu jogar o outro, antes de eu jogar merda no ventilador, é um clássico, né? Lançado pra PlayStation e pra Nintendo 64, da Midway também. Baseado na nossa grande franquia Mortal Kombat, que é o Supremo Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Ah, esse jogo é genial. Muito bom, cara. Vai se fuder. O jogo é genial, cara. Genial. Genial, né, cara? É, sabe esse jogo? Esse é aquele que você vira com R1, L1? Isso. Exatamente. Exatamente. Jogo, o jogo é side-scrolling total, né? Então o Sub-Zero corre de lado. Cara, é muito He-Man aquilo. Quando o He-Man começa a correr com a galerinha, vem de lado sempre. O jogo inteiro é isso. Eu tô aqui vendo um vídeo de um cara que terminou o jogo em meia hora. Cara, o cara não bate em ninguém. O Sub-Zero é pacifista no jogo. Ele só corre e pula os inimigos. E sai correndo igual o He-Man. Eu vou mandar pra vocês aqui agora o trecho que ele é obrigado a lutar, que é esse significantemente incrível chefe do jogo. Dá uma olhada aí. Cara, quando eu jogo esse jogo, pra mim, você não virava pra trás. Passa por cima do inimigo. Oh, meu Deus, o Quake. É o Quake. Olha como se move com a graciosidade o chefe. É. Dá um boa. Cara, ele chuta o saco do monstro de pedra, Leque. O saco do monstro de pedra. Não, cara, esse jogo é muito bom, pelo amor de Deus. Ah, porra. O cara teve maior trabalho pra fazer um level design nessa luta, cara. Porra, você tá recriminando o cara. O cara ainda fez um negócio, já puxa a alavanca, cai na cabeça do chefe, tinha energia. Mó complexa a batalha, pô. Aí, eu claramente tô defendendo esse jogo, mas eu não passei na primeira fase, porque eu não sabia que dava pra virar nesse jogo. Então, se eu pulasse por cima do inimigo, o inimigo ficasse atrás de mim, fudeu. Isto pra aí, claro, né? Eu disse pra vocês o Shinnok nesse jogo, né? O último chefe é o Shinnok no jogo. Porra, cara, o jogo tem até história e final, cara. No final, olha o spoiler. No final do Mortal Kombat Mythologies, o Sub-Zero pega o amuleto pro Raiden e entrega pro Raiden. Toma, Raiden, o amuleto que eu me fudi pra pegar pra você. Aí o Raiden: que impressionante. Então você pode se atonar dos seus pecados. Parece o Vingador. Aí o Sub-Zero fala assim: é só isso? Nem um obrigado? Sub-Zero, cara, isso, velho. Aí o Raiden: agradeça a si próprio por desfazer os problemas que você criou. Caralho. Calma, moleque. Uma pergunta. O time disse que você me enviou porque minha alma estava manchada com mal. Isto é verdade, Raiden? Aí o Raiden responde: você é um grande guerreiro, Sub-Zero. Mas Sub-Zero. Mas somente você controla seu próprio destino. Aí o Sub-Zero olha pra ele e aí: nem mesmo os deuses podem alterar o destino que você escolheu para a sua vida. Isso foi um sim ou não, Raiden? Ele fala isso, cara. Ele fala isso. Isso foi um sim ou não? Aí o Raiden responde: isso foi um sim. Mas só você pode mudar o seu destino. Cara, é muito brincadeira isso, cara. As brumas cobrem as ruínas da Mongólia e o sol se esforça para surgir no céu, no meio da fumaça, né? Da brisa. Da fumaça. Aí o Sub-Zero fala: eu juro servir e obedecer o clã Lin Kuei. Ele tá jurando pra alguém aqui. O grão-mestre diz: bem-vindo de volta, meu guerreiro. Eu tenho uma nova missão para você. O cara é tipo o Magneto, quando usava a roupa que tinha um M gigante na escola. Masters. Olha só. Caralho, moleque, é muito tosco. Aí no final do jogo. No final do jogo, o mestre dele manda ele pro Mortal Kombat matar o Shang Tsung. Mas pra mim é o jogo assim. Eu joguei no PlayStation. Tudo bem que eu devo ter pago uns 10 reais por ele, né? Mas é nessas horas que eu penso, cara, essa é a merda da era da grande era da pirataria. Como os jogos eram baratos, na verdade, baratos não, os jogos eram meio caros. Né? 10 reais não era. Eu tinha 12 anos, 10 reais era infinito. Dava pra ir no McDonald's 3 vezes. Mas você não ficava tão assim com o pé atrás na hora de comprar um jogo, né? Porque você podia comprar ou depois trocar com alguém, dar um migué no camelô de que não funcionou e pegava outro. Mas, porra, eu comprei essa merda aí, cara. Por quê? O que eu ganhei com isso? O que eu me tornei uma pessoa melhor jogando esse negócio, entendeu? Eu não devo ter terminado esse jogo também. Eu não lembro desse jogo. Cara, bem-vindo ao clube, né? Eu aluguei esse jogo pra Nintendo 64, cara. Entendeu? E eu provavelmente paguei quase o mesmo preço que você comprou. Pois é, agora, pros jogos que eu tenho de PlayStation 3, eu não tenho nem 20 jogos, acho que eu tenho 16, sei lá. Mas assim, não tem nenhum jogo que eu olhe e eu ache ruim, tá ligado? Assim, tem jogos que eu joguei uma vez e que talvez eu não vá jogar tão cedo de novo, mas nenhum eu olho e é ruim. E eu falo, cara, eu paguei, sei lá, 100 reais em cada jogo desse, mas valeu a pena, entendeu? Melhor 100 reais bem gastos do que 10 reais jogados no lixo, só pra fazer um podcast anos depois pra falar que o jogo é ruim, tá ligado? Caralho, com certeza. Porra, tem utilidade, maluco. Né, cara? Pro 10 reais eu gastei em, sei lá, 99, 98 pra hoje, 2011, falar, porra, esse jogo é ruim pra caralho. Eu descobri a inspiração dessa roupa do Grande Mestre, cara. Vocês lembram daquele impossível que multiplicava? Ah, é igual a minha roupa dele. Caraca! Amo, cara! É igual a roupa dele, cara. Opa, cara. Caralho, moleque. O Mike Neto já usou uma roupa assim também. Aí, vocês lembram desse desenho, Os Impossíveis? Eu já comentei com vocês a minha teoria de que como o Homem Mola era o cara mais frustrado do mundo nesse desenho. Ele era gordo e não tinha pau, né? Cara, antes que ele... Não tinha pau. Antes fosse isso, cara. Olha só, você tem um time de super-heróis que tem três caras. Tem o Homem... O Multi-Homem. Multi-Homem. Ele tem o poder de se multiplicar infinitamente e ele voa se multiplicando e desmultiplicando. Roubado assim. Aí, beleza. Ele era o líder, né, cara? Ele era claramente a síndrome de protagonista, pô. Então você tem o cara que voa... Você tem o cara que voa se multiplicando e desmultiplicando. É, ele é John Lennon. Aí você tem o Homem Fluido. A Carly. Isso. O Homem Fluido, por si só, já é uma coisa bem zoada, né? Ele tem o poder de virar fluido. Jogar na sua cara. Ligá-lo. E ele voa virando fluido. Aí você tem o Homem Mola. O poder dele é pular alto. E foda, né? Porque se pensa, o cara é uma mola, então, por exemplo, poderia ter um problema dos impossíveis, que eles iam ter que entrar num tubo de ventilação, né? Que alguém ia ter que usar a mola e o multi-homem ia conseguir se multiplicar lá dentro. E não, homem mola, você que é mais ágil e consegue pular alto, entre pelo tubo de ventilação, pule lá e consiga. Ele ia falar, eu não consigo porque eu sou gordo, apesar de ser um homem mola. Aí, na cena do desenho, cara, tá todo mundo voando na cena e o homem mola fica aparecendo. Ele lá atrás, né? Não, embaixo na cena, tipo, ele aparece, desaparece pulando assim. E aí, galera, me espera! Tipo isso. É, eu quero jogar merda no ventilador agora. Pô, você ainda não jogou merda no ventilador? Não, joguei. Porra, tu falando do Sub-Zero, tu acha que eu joguei merda no ventilador? Eu tinha um jogo mamilo pra falar ainda, hein? É, não, é um jogo assim do... A gente falou muito mal do Nintendo 64 aqui, né? Muitos de vocês aí, eu não tive, mas muitos de vocês tiveram. Eu joguei bastante também. Foi um bom console, aquele é perdeu de lavada pro PlayStation na época, ele vendeu 30 milhões e o PlayStation vendeu 100. Tudo bem, acontece, né? Todo mundo uma hora vai tomar uma porrada. Mas esse jogo tinha... O videogame tinha jogos bons, né? Ele tinha jogos que eram horríveis, jogos de luta nenhum prestava, né, mas tinha lá, os jogos que eram da Nintendo mesmo eram bons. Mas tinha um jogo que é um jogo que me emputecia muito, porque eu entrava na locadora pra querer alugar meu jogo lá de Super Nintendo ainda na época, e tava todo mundo na locadora fazendo algazarra jogando esse jogo. Ia na casa do pessoal, vamos jogar Mario Kart? Não, Mario Kart não, vamos jogar... Aí beleza. Vamos jogar RPG, vamos jogar D&D ali, já sabe, óbvio, já spoilei. Vamos jogar D&D, a gente marcou D&D 3 horas hoje. Não, pô, a gente tá ali na casa do fulano jogando GoldenEye. Ai, que jogo filho da puta, meu irmão. Que isso, cara? Jogo de merda. Mandou muito mal. Sai do meu podcast, lá. Sai do meu podcast. Peraí. Seu da eternidade agora. Criando polêmica à toa aí. Verdade. Não, ele praticamente mandou um... Acho que o Flamengo não foi campeão em 87. Foi embora. Não. O Flamengo claramente não foi campeão em 87, porra. É, dois votos. Pô, cara, vai ter no máximo 2 votos a favor de que o Flamengo foi campeão em 80. Não, vamos fazer a votação. Mamute tem cara de que não gosta de futebol. Mas beleza. Senhor Eternidade, o Flamengo foi campeão em 87? Eu falei não, cara. Foi campeão. Não foi. Pombo, foi. O Flamengo foi campeão em 87? Foi. O campeão de 87 deveria disputar a Libertadores no ano seguinte. O Flamengo não disputou, portanto ele não é campeão de 87. Brit, o Flamengo foi campeão em 87? Foi. Caralho, meu irmão. Porra, se fuder nessa pergunta. Óbvio que não. O time que alguém aqui nesse podcast não jogou nem o campeonato do Flamengo. Então, como é beleza. Como é que é? Alguém aqui. O time, cara, o time sério que a gente vai discutir isso com 10 minutos de programa ainda? O meu time lá em Recife, o Sport, não jogou. Então, vamos pro terra. Vai, tia merda. Serra. Autêntico rubro negro brasileiro. Não jogou. Uhum. Eu quero saber, alguém aqui que nunca jogou ou viu como é que é o jogo do Superman pra Nintendo 64? Pô, já falou disso, falou? Não, não, a gente só comentou muito breve. Alguém nunca jogou esse jogo, ou nunca viu? É, eu acho que todos jogam esse mal. É muito ruim. O que que você espera de um jogo do Super-Homem? Quando você fala assim, caralho, eu vou jogar um jogo do Super-Homem. O que que eu vou fazer? Cara, arcos voadores. Potencial infinito. Exatamente. Cara, o problema com todos os jogos do Super-Homem até hoje é que você não consegue fazer... Você tem o velho problema do planeta Terra. Você tem que forçar a ambientação do teu jogo com esses super-heróis assim pra você jogar ele pra perto do teu telespectador. Então o nego quer fazer jogo do Super-Homem no planeta Terra. O Super-Homem tem que dar soco em tug de Lex Luthor. Isso não existe, porra. Um jogo cara, de Super-Homem antes só vai, fosse só vai ser bom se fosse o planeta Arena, que quando ele vai pro planeta do Mongul e enfrenta malucos muito mais sinistros que ele. Cara, se o Super-Homem apanhasse pra um pivete no Rio de Janeiro, eu ia ficar menos frustrado do que as outras coisas que esse jogo tem. É, que é o que acontece nesse último filme aí, né? O Superman Returns, né? Que ele apanha pro indiano do House. Caralho, sério isso? Ele apanha pra aquele cara? Ninja inimigo virou, sentou na minha frente e falou, não, moleque, o filme não é tão ruim do Superman. Falou, não, cara, não. Tem que analisar que veja bem. É aí, Kryptonita. Ele é Kryptonita, normal. Ele carrega ele de Kryptonita nas costas. É assim, tem aquela parte muito legal do... Ele tá falando do filme, não do jogo, tá, gente? Filme, tá. Que ele me convencendo que esse filme é bom. Ele não conseguiu arrumar um argumento. Não. Ele gostou de The Spirit. Isso acaba... Meu Deus. Não, nego é foda. Nego fala assim, o filme é uma merda. Eu falo, não é uma merda. Ele se amarrou em The Spirit, moleque. Ele imprimiu um pôster e colou na parede. Caralho. Moleque, cara, você dizer qualquer coisa melhor do que é uma merda. É, tipo assim, eu tive vontade de vomitar. Porra, você gostou do filme? Tanto que isso, entendeu? Muito pior. Qual era o grande problema do Superman 64? Primeiro, você tinha um mundo muito mal feito. Era assim, você, enquanto você tinha jogos muito toscos, como o Power Rangers pra Nintendo 64, que você bota uma cidade mal feita, sem pessoas nenhuma e gosmas, no Super-Homem, você faz o mundo ser um gramado gigante com prédios feitos de Lego. Carros. Aí você vai e você fala, beleza, aí eu tenho que ir pro tal lugar onde tá a fase. Então eles tentam botar assim, vamos botar uma parte em que você pode ir voando até a fase, que você vai voando até a fase, você vai curtir pra caralho, vai ser muito foda. Quando você vai voando, você tem que ir voando dentro de bolinhas que dão popotes. Bambolês voadores. Falta te mandar, né? Do a barrel roll. Caralho, com certeza. Você vai voando dentro das argolas assim, plim, plim, plim, plim, plim, chega na fase. Caralho, na fase você vai enfrentar uma porrada de tanque, de pivetinho dentro do estacionamento, cara. Eu lembro muito desse jogo. Esse jogo tinha tanto bug, que eu lembro de pegar um carro, levantar o carro. Caralho, eu sou Super-Homem, levantei um carro, que sinistro. Aí eu fui jogar o carro em cima do pivete. Olha o Super-Homem, moleque, que malvado. Quando eu joguei o carro explodiu na minha mão. O carro, obviamente, era feito de nitroglicerina. O carro explodiu na minha mão e eu fiquei em pé, sem morrer. E a tela deu fade out, como se eu tivesse morrido. Porque o jogo falou, porra, o carro explodiu, ele morreu. Aí o jogo volta com o Super-Homem falando assim, It's time for Superman, alguma coisa assim. Aí aparecia assim, It's time for Superman, e meu boneco caindo no chão e morrendo. Aí cortava a cena, aí voltava, It's time for Superman, Voltava de novo. It's time for Superman. Tipo em GoldenEye, o Boris fala, I am invincible. Cara, o problema de Soul de Superman é tipo assim, o jogo de verdade deveria ser assim, escolha o seu personagem, Superman. Ok, você zerou o jogo. Morto, ele não morre. Caiu um prédio no testículo dele. Ele não sente nem dor, velho. Pô, ele é um Superman. É, até porque ele não usa o testículo pra nada, né? É verdade. Fora que se você, nesse jogo, se você não voar pelas argolas, se você não voar dentro das argolas, você perde o jogo. É? Você morre. É, ele fala assim, não mesmo que você esteja indo pro caminho certo, ele fala assim, Lex Luthor venceu. Você não ultrapassou as argolas. Ele fala, voe dentro das argolas para salvar o mundo. Essa é a explicação. Você tá salvando o mundo, tá fazendo, você não vai salvar o mundo, estando fora das argolas. Na verdade, dentro das argolas, salva cheerleader. Que é mais triste, cara, eles pegaram o training mode, né, do Star Fox e tacaram no jogo. Tá jogando quadribol, cara. Mas sério, o jogo podia ser minimamente aceitável. Você conseguiria jogar o jogo se o jogo não fosse tão bugado, cara. O jogo, eu acho que ele é o jogo mais bugado da história. Todo lugar que você passa perto da parede, você prende na parede. A câmera prende fica na parede, A câmera, a volta e meia mexe e fica presa no seu saco. Aí você fica vendo o saco do super-homem, assim. E tremendo, porque, sei lá, ele fica tendo convulsão no saco. São super espermatozoides e se movem muito rápido. Não, moleque, o que é mais escroto desse jogo é que ele era baseado naquele desenho do super-homem, que era tipo, era quase continuação do Batman, né, feito o cara que fez o Super Shock, né, o cara dirigiu o desenho não era ruim, assim. Aí, pô, a criança vai felizona, aí, jogo do super-homem, aí compra essa merda, moleque, tipo, a parada era tão escrota, moleque, que a última fase, cara, tinha tipo o Darkseid. Peraí, tava... você chegou na última fase? Truque, você caralho. Ah, tá, beleza. Última fase, moleque. Chegava na última fase, tava Darkseid. Tipo assim, fala, fudeu, vou bater no Darkseid. Moleque, o Darkseid tava, tipo, no estacionamento do shopping. Ele foi comprar um sapato, falou assim. Aí, tô voltando. O Superman falou, vai tomar no cu. Pá! Aí, pô, você tá porrada no cara no shopping, cara. Caralho, que merda escrota, maluco. Não, e o Darkseid já tá com o Superman tacando um caminhão nele, né? Um ônibus, sei lá, de escola. Caralho, muito ruim, cara. Dentro, né? Porque ele é gancho. Aqui, ó, a grande batalha entre o Superman e o Darkseid nesse jogo. Esse jogo tem final? Deixa eu procurar aqui. Superman 64M. Cara, ou seja, os produtores de jogos, eles tratam a gente com desrespeito ao fazer uma merda dessa. Eles dizem assim, já vou fazer qualquer merda e os otários vão comprar. Não, você já parou pra pensar? Já parou pra pensar que alguém, esse jogo, ele passou por discussões sobre como ia ser o jogo, desenvolvimento. Beta tester, alpha tester. Fizeram que é dessa porra. E esse jogo foi lançado mesmo claro assim. Claro que não, cara. Você parou pra pensar que pra esse jogo foi feito assim, gente, vamos lançar. Amanhã. Fechou? Essa é a conversa. Moleque, eu mantenho a tese do estagiário, cara. Pra mim, é o estagiário essa porra, cara. De computação gráfica, né? Gente, olha só. Eu acho que esse jogo... Pera aí. Tem que entregar e acabou. E é isso aí. Eu acho que esse jogo, no fundo, foi uma trollada, né, cara? Porque o estúdio que fez esse jogo foi francês. Foi a divisão francesa da Ubisoft, acho. Esse jogo, na verdade, era pra ganhar prêmio em Cannes. Foi a divisão francesa, né? Você bota um monte de francês pra fazer um filme sobre um bandeiroso americano, é óbvio que eles vão sacanear, né, cara? Aí, o final desse jogo é a coisa mais bonita do mundo. Pronto. Eu tô vendo aqui, o Jimmy Olsen, a Lois Lane e alguém na frente de um portal. E o Clark. Cara, só de saber que o jogo acabou já deve ser muito foda. Game over, o final, todo mundo fica feliz. O comentário aqui. O comentário. So basically the game tells you you wasted your time. Você perdeu seu tempo. Cara, agora o Sex Pistols, cara. Jogar o quê? Cara, pior do que jogar um jogo ruim é ir na loja, aí você fala assim, eu posso comprar esse ou esse jogo. Aí o outro jogo que você ia escolher e não escolheu era muito bom e você escolheu o jogo ruim. Não é decepcionante? Porque, tipo assim, você junta muito dinheiro durante muito tempo pra comprar um jogo, na época, aí você pelo menos joga o jogo antes, né, cara? Porra, moleque, aí você olha e fala assim, caralho, moleque, jogo do Superman, moleque. É muito maneiro. Tipo assim, o meu pai falou assim, aí, não leva Mario Kart, não. Leva esse jogo aqui do Star Wars. Cara, eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém fora o Mamute. Eu não conheço ninguém que tenha comprado esse jogo. Não, só Esperonga eu não comprei, não. Esperonga eu não comprei, não, pô. Ah, jura? Isso é aluguei. Isso é aluguei. Então tá faltando um jogo aí na sua coleção, cara. Porra, moleque, na boa. Depois de já ter jogado Mr. Mosquito, cara. Tipo, acho que não preciso mais nada, cara. Vamos ter porra. Tempo. Eu acho que. Deixa eu falar mais alguma coisa antes de terminar? Acabou, né? Não, não, acabou. Então, beleza. A Mulher Maravilha tinha que fugir com o Superman antes dele fazer esse jogo, só isso. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. E eu gosto de jogos ruins. Dá pra, nada como um podcast ruim para jogos ruins. Não. Ah, bosta isso aqui. Mas aí tu quer saber? A gente só ficou no passado, né, cara? Será que existe algum jogo ruim nessa geração? Existe, inclusive, Halo. Existe, inclusive, é o mais vendido do videogame dele. Chama-se Halo. 8 milhões de cópias. Pro Evolution Soccer também, é. Não, o 2011 não, não é tão ruim assim. É ruim. 2008 é muito. O 2008 é horrível. O 2008 e o 2009 são horríveis. O 10 e 11 também. O do Wii é muito melhorzinho. É. O do Wii é muito ruim. Os FIFAs também não ficam atrás, não. Estão todos ruins. O jogo de futebol tá uma merda. Tá foda. Na base! Me fala uma coisa. Será que você sabe como é que as pessoas fazem pra se comunicar com a gente? Se elas querem mandar suas críticas, sugestões e porradarias? Cara, elas podem mandar um e-mail, né? Pra eugostjogos@baixofrentetoco.com. Olha lá, eu acho, vamos apostar aqui, eu acho que o Na Base vai ganhar mais pontos que o Mestre Splinter no último episódio. Cara, pô, mas eu trolei de propósito, cara. Tá bom. Tem o Twitter, né? @baixofrentetoco. Opa! E pode deixar comentário no site também, né? Qual é o site? www.baixofrentetoco.com. Puta que pariu! Qual é o seu time, Na Base? Botafogo. Até semana que vem, galera. Caso raríssimo, dois botafoguenses mesmo chat. Não, tem três, cara. Foi ou não foi, Na Base? Não, o Na Base não sabe nada, ele vai dizer que foi campeão. Fritz, Na Base não sabe nada. Fritz, eu juro pra você que na próxima vez... É sério, né? Te chamo pro episódio mais sério. A campanha Fritz por um podcast mais sério. Vai ser que aí a gente vai perder a marcação, entendeu? De quando for... A gente chama ele pro jogo de pornografia. Eu tava escovando o dente, aí eu liguei o computador e aí de repente... Tu, tu, tu, tu. Aí eu olho assim, eu falei, caralho, ou é a minha chefe me trolando, ou é podcast. Podcast, porra. Aí eu subi escrito, eu falei, caralho. Aí eu abri já assim, e aí, o que que é o esculacho de hoje? Opa, a coxambração. Mamute, fala. O que aconteceu? Eu ia falar pra você fazer um jabá do Sinatra Happy Hour, mas o que aconteceu com o Sinatra Happy Hour, cara? Cara, o Sinatra Happy Hour deu uma morrida, assim, tipo... Ele está adormecido ou falou... está morto? Não, está adormecido. Charles Bronson falou assim, cara, não quero mais editar, tô cansado. Eu entendo ele, entendo os ele. Os episódios, tipo, não estão rendendo, acho que não é uma boa. Beleza. A gente, quem sabe, a gente aprende, tipo, a fazer uma edição aqui de leve, mas assim, porra, tem faculdade, né, pra levar e tal. Cara, aí, ele indiretamente falou que eu sou um vagabundo, né? Não, pô, falei isso pro Charles Bronson. Jogou na tua cara mesmo. Indireto o quê, pô? Aí o Charles Bronson deu uma desanimada, mas agora, tipo, ele reanimou de novo, você tá empolgadaço, a gente gravou parte de um episódio outro dia e tal. Então, em tese, alguma hora vai voltar, assim. Mas é tipo, cara, o Sinatra Happy Hour é... Não dá pra... Sabe aquele episódio do... Acho que é Roku, cara, que eles vão fazer um desenho animado. Que toda vez que eles fazem um episódio... Sinatra Happy Hour é tipo um jogo da Blizzard, né, cara? Você nunca sabe quando vê o próximo. Você tem que especificar. É, especificar é tipo, se é Roku o desenho. Duke Nukem, entendeu? Tem que especificar se é Roku o desenho ou Roku... Roku o desenho. Eles vão fazer um desenho animado, mas toda vez que eles vão fazer, eu acho que é o chefe lá, o sapão, ele tipo, ele faz uma merda pro desenho ficar escroto e ninguém vê. Só que tipo, toda vez que isso acontece, ninguém acha que é irado, porque tipo, ninguém acha que é uma proposta foda assim na parada e faz mó sucesso. Aí tem inclusive uma hora que eles estão lá revelando o filme, sei lá, pra, ou estão fazendo o filme, né, a travação dos quadrinhos pro filme, e o cara abre a porta e queima o filme. Aí o episódio todo toda preta. Só que ninguém acha que é irado, caralho, muito genial, não sei o que. Pô, é tipo isso, Sinatra Rap Hour é tipo isso, cara. Tipo, não dá pra você ficar de paixão e você vai ver uma parada assim, tipo, absolutamente comum, cara. Muito artístico, tipo, né, cara? Não é nem mulher artístico, moleque. É barra de barra. A parada é essa, entendeu? Você fala forte antes, tu vai lá, barra de barra. Aí vai ver foto de mulher pelada, vai ver coisa de robô gigante, vai ver pedoberto, vai ver, porra. Então, acessa lá, acessa lá que é site, vocês vão ver episódios de 2 meses, 3 meses da tarde. Chef Hour. É. Fala o nome, fala o endereço aí, fala, por favor, fala. chefhour.blogspot.com.br, não sei agora. Não, .com. Eu quero... S, ai, tá bom, letra S, F de feliz, hour de hora.blogspot.com. Isso aí. Muito obrigado, senhor Lápis. O senhor é um frequentador assíduo, o senhor salvou a minha pele. E me porra, botou lógico, muito, né, mal com os caras do podcast, hein, merda, mas enfim. Merda, mas acontece, eles vão ver aqui mesmo. E Pombo, pra terminar, vai. Quer dizer que então você também tem um podcast, né, Pombo? Ih, rapaz, é verdade, eu não tenho podcast, eu divido com dois amigos meio estranhos, né, que são o Cluff e o Boyd. Vocês estão falando na minha língua ao mesmo tempo que eu tô me confundindo, cara. Então, o nosso podcast é uma parada interessante, ou nem tanto, né? A gente fala sobre tudo, do mundo do entretenimento, a gente fala sobre diversidade, e na verdade essa é uma desculpa porque a gente não fala de nada especificamente. Só sobre a gente diversão. Quer fazer graça e não sabe sobre o quê, a gente fala aqui e fala de variedade, né? Então é mais ou menos por aí. Quem quiser ouvir o Ilapso, que participou, o último aí foi o Ninja Inimigo, eu sou quase dono daquela porra daqui a pouco. É verdade, o Ilapso tá responsável aí por espalhar as franquias em torno do mundo de tanguinha. Isso, aí. O último episódio deles aí foi a teoria dos dois escritórios e meio de TI, ou algo do tipo. Era pra estar tá saindo o episódio agora, tá saindo? Não, era pra estar tá saindo o episódio há 2 dias atrás, cara. Só há 2 dias atrás está errado. Tá errado. Porra. Então, há 2 dias atrás falei isso. O episódio aí não saiu, mas tudo bem, acontece. Então, pensando no erro, cara. Como é que eu nunca mais consegui falar isso? Isso aí, o nome do podcast é Podcast Vitanguinha. Não. O nome do podcast é Podcast Vitanguinha. Eu quero o Pombo falando isso, porra. Vai, Pombo, como é que é o nome do teu podcast? O nome do podcast é Podcast Vitanguinha. Com grito do Michael Jackson no final. E pra você acessar, você tem que ir em www.tanguinhacorp.com. Ouvir as maluquices do Pombo, do Pluff, do Bode e do Ilapso momentaneamente com seu amigo Ninja Inimigo, que já participou também. É isso aí. É isso aí, acessa que é site. E é isso aí, amigos, até semana que vem. Vocês estavam falando de jogo ruim de 64, cara. Um jogo muito ruim de 64. Peraí que o Nabate tá colando velcro ali. Pronto, parou. Então, não, um jogo bom, muito... Sacanagem. De novo, cara. Velcro colado tá fora. Insaciável, cara. Ajeita o seu piruzinho aí no computador, cara. Alô. Fala aí. Alô. E aí, garoto? Está a missão alô pra você. Tá ouvindo? Alô. A gente tava falando de você, Pepe, sabia? Ouvindo, alô. Cara. Ele não tá ouvindo. Ele tá ouvindo sim, ele tá de babaquice. Eu caralho, conheço a babaquice. Eu sou muito previsível. Não, você é apenas normal.